É, mas então, passou o carnaval, o Lelê, o Lalá, o país continuou na merda, mas não naquela que eu e o mestre planejamos. E agora, o que fazer? Apesar de ter se livrado daquela depressão ferrada da última vez, eu preciso garantir que ele fique de bom humor, senão... lá vai meu lombo servir de Chester no inferno outra vez. Ai, ai, tudo bem. Tudo bem que o mundo está completamente enfurnado no esgoto, não seja minha culpa, mas... deixa gur, vocês sabem. É igual o patrão, cara, só muda de endereço, não vai nem querer saber. Pensa, pensa, pensa, pensador retardado. O que poderia fazer um Elder God ficar de bom humor? Se eu fosse depender de você pensar para conseguir alguma coisa, podia me matar comendo cogumelos recheados de aranhas venenosas que não ia acontecer. Mas não precisa rasgar o cu de antecipação e medo, criatura Hellish. Estou até me sentindo leve hoje. Uau! Quer dizer, digo, que bom, senhor. Desde que isso não envolva esfregar minha alma em soda cáustica vencida contra o chão áspero de pedra no qual o Temer faz seus rituais de sacrifício para enganar o povo, eu tô dentro. Pare de falar besteira, seu pobre diabo amador. Temer não faz quaisquer rituais, apenas seres vivos podem fazer isso. O que ele faz é muito pior, nível Mussolini como personagem de um livro do Sarney. Mas isso não vem ao caso. Credo em cruz, senhor. Pare de falar palavrão antes que eu te deixe o cu do tamanho do Grand Canyon. Passe de uma vez os recados, seu subproduto de filme da boca do lixo, e ande rápido que meu humor tem prazo de validade. O Necrofilme com vai começar. Caught a big fat bug right in my spiderweb. Now the spider gets to give the bug a big sting. Ok, ok, vamos lá. Bem rapidinho mesmo, que o mestre tá se sentindo jocoso hoje. E quando isso acontece, o stand-up dele é fazer comigo o que fazem com o gordinho na cena do Amargo Pesadelo. Vamos com os recados. Por falar em Amargo Pesadelo, vê se você já conhece essa piada. Ih, fudeu! Ouvinte do Teatro Escuro, do culto ao mestre de Ashagur, não esqueçam de comentar para termos noção de quantos estão aderindo à seita do Necrofílmico. É arroba Pensador Louco no Twitter, Teatro Escuro do Pensador Louco no Facebook, Sinal de Mais Pensador Louco no Google Plus e o e-mail é pensadorlouco@gmail.com. Assinem o nosso feed em feeds.feedburner.com/plcasts ou achem o link aí no post que tá até em QR Code. É assim, o carteiro passou na casa da Dona Aranha para entregar uma carta importante. Fudeu, fudeu, fudeu. Se ele terminar a piada antes de eu passar os recados, vou encontrar minha alma em uma viela mijada da Rua dos Inválidos. Por favor, me ajudem que eu tô na merda. Comprem nossas canecas oficiais. A do Necrofilme que ainda não existe, mas tá quase, quase, quase, quase vindo. Mas a do Som do Caixão e Desleituras são muito foda. As canecas são feitas pela Y, os links estão lá no post, mas a Y tem também canecas ultra fora da Marvel, DC, vale muito a pena comprar tudo. Então, como ninguém atendia, o carteiro enfiou a cabeça na teia pra avisar da carta. Vixe, eu já vi onde é que isso vai dar. Tô fudido. É! Ajudem o Teatro Escuro a continuar. Me ajudem a tirar de Ashagur desse bom humor, porque assim ele é pior do que quando tá deprimido. Vocês podem ajudarem muito apadrinhando os podcasts ou fazendo doações mensais ou únicas pelo Padrim ou pelo PagSeguro, que isso é muito imprescindível para os podcasts continuarem rolando. Faça como os maravilhosos padrinhos Rogério Bittencourt de Miranda, William Vulto do Observador Quântico, Thiago Trabuco do NPcast, William Floyd do Ultra Combo Podcast, Renato Petilli, Diego Fávero, José Exor Neto, Julian Catino, Anderson Negão maltratado pelo filhote do Chorume, Diogo Bob do podcast Galera do Raul, Jorge Augusto do Anime Sphere, Matheus Mantuan do Curva de Rio, Garcia Renato e Yuri Brawley do MongeCast. Todos eles ajudam meu trampo aqui a continuar e fazer destes podcasts uma comédia na qual a trilha de risadas não seja meus gritos de dor. Façam doações de R$1, repito, R$1 pra cima e vocês ajudam muito, muito, muito, muito, muito. Dependendo da doação, quantidade ou valor, vocês ainda ganham brindes como adesivos, canecas, participações, ouvir os episódios antes do público civil e muito mais. Participem e ajudem. R$1 pra cima pode não pesar nada no orçamento de vocês, mas vai me ajudar muito a fazer meu Lorde Senhor parar com essas piadas, porque só as punchlines já me escangalham a espinha. A Dona Aranha, que era ruim de ouvido, tomou um susto e disparou uma teia na cara do carteiro. Merda, merda, merda! Rápido, antes que ele possa terminar! E claro, já que eu estou aqui ouvindo sobre aranhas, carteiros, cogumelos e demais coisas estranhas que meu mestre possa bolar, vamos falar da Infinity Tour, uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo sem precisar se perder numa casa de canibais, gatinhas e seres mutantes. Sabem o que é isso? Infinity Tour é turismo do jeito bom, viajando de primeira para lugares onde certamente o jantar não é você. Portanto, caiam dentro com a Infinity Tour. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável, então você precisa conhecer a Infinity, que apesar de apoiar este sanatório, não tem nada de maluca psicótica. Infinity é turismo para quem é ambicioso bastante para sair por aí e ver um mundo que vale a pena conhecer. Os caras têm uma vasta programação, desde passeios de 3 horas até um feriadão inteiro, tudo para te tirar da depressão. Precisa de agito, mudar de áreas, experiência gastronômica, turismo corporativo? Tá esperando o quê? Acesse agora mesmo rightjadbladobladoblado.infinity.tour.br e veja todas as formas perfeitas de te sacudir para você não deixar nenhuma doença ou síndrome estranha te deixar entrevado em casa. Ah, sim, e aproveite também, por favor, e agradeça na página deles no Facebook o patrocínio aqui do nosso reduto de dementes perigosos com carinha de anjos. Diga que conheceu a Infinity pelo Teatro Escuro do Pensador Louco e eu implorarei a Deachagur que nunca mais conte uma piada. Continuando. O carteiro está todo preso, incapaz de se mover e com a carta na mão. Desesperado, ele diz: Dona Aranha, não me mate só porque eu vim trazer esta conta. A Dona Aranha calmamente chega perto dele e começa a cortá-lo em pedacinhos com suas presas. O carteiro grita: Pare, pare, pare, por que está fazendo isso comigo? Ela olha com seus 6 grandes olhos e diz: Pare de berrar desse jeito, garoto. É que eu quero parcelar o pagamento. E aí, não foi boa, seu mortal ignorante? Sim, senhor. E agora eu entendo mais o que os condenados sofrem no abismo. Bah, seu inseto gordo e imprestável, como todos os humanos, você é incapaz de apreciar uma boa piada. Quando eu contei essa a Shub-Niggurath, ele riu tanto que peidou almas de membros do MBL durante décadas. Que delícia não deve ter sido, ó Lorde Senhor. E foi mesmo, o cheiro ficou tão pútrido que Gordon Ramsay teve convulsões e quase morreu. Mas pare de enrolar, não pense que não estou insatisfeito com nossa meta de levar os humanos à loucura com filmes capazes de derreter o cérebro. A ida e vinda do carnaval não ajudou nada em nossa causa. O que deveria ter sido um festim diabólico de libertação das amarras sociais e demais mimimis dos poderosos não mudou nada. Mas da mesma maneira, ainda assim foi uma festa que deixou o povo de cabeça alegre e avoada. Usaremos isso a nosso favor. Então eu quero que você fale de uma comédia hoje. É mesmo, senhor? Lorde Deachagur, o senhor não tá raivoso assim de como o povo continua um bando de cordeirinhos acatando tudo que lhes é enfiado pela goela dentro, tendo o carnaval como eterna cortina de fumaça para isso? Não vai me esmigalhar sobre teus cascos por não termos ainda trazido o caos criativo, a loucura libertária e o bunda-lelê que colocaria o mundo a teus pés? Por que eu não estou sendo punido? Por que, seu recheio de caixão barato? Estou finalmente entendendo que não é tua culpa. Como alguns personagens do filme escolhido para este episódio, você também parou de crescer mentalmente na adolescência. Muito pior ainda, você passou a regredir a partir dela, e é um assombro que ainda consiga amarrar os cadarços e comer geleia de mocotó em base ao mesmo tempo. Muito gentil da sua parte, mas esse lance dos cadarços complicou ultimamente, sabe? É que a minha barriga... Toma essa, infeliz! Pare de interromper quem é superior a você antes que eu resolva explodir uma banana de dinamite na tua bunda. O que eu quero dizer é que apesar de ser o mentecapto retardado que você é, eu prefiro você assim. Melhor um servo imbecil me servindo do que um mais imbecil que depois poderia ter ideias próprias e cometer horrores como apoiar a reforma da Previdência. Olha, se eu tivesse qualquer resquício de autoestima, essa teria doído mais que a porrada que o senhor me deu. Fecha essa matraca purulenta. Como eu disse lá no início, eu já vim aqui hoje de bom humor e já pré-escolhi o tema do episódio. Quero que arrume um par de condenados para te ajudarem no serviço, porque você sozinho não conseguiria sequer dar play num filme sem se babar todo. Podem ser podcasters, são todos seres sem alma. Senhor, sim senhor, e qual filme assistiremos, senhor? Spider Baby. Spider? Baby? O senhor quer que eu mostre? Está caçoando de mim, estropício? Não, senhor. Longe disso. É que só agora eu entendi a piada que o senhor contou. Sabe, tem vezes que eu me assusto de ver em você quão monga a humanidade pode ser. Anda logo com isso. Atenção, atenção. O cinema do Teatro Escuro já vai começar. Virginia, what happens when the spider gets the bug all wrapped up in a web? Oh, we're almost done. There now. Hey, what's the spider do now? Oh, yes. Now the spider does a little dance. She has to tease him, twirl him, and make him wiggle so that his juice will taste better. Olha aí, gente, desculpa. Desculpa ter mantido vocês aí na masmorra, quer dizer, na sala de espera esse tempo todo. Porra, cara, que bom ver vocês aqui, cara. Finalmente, porra, William Floyd, do Ultra Combo Cast, meu padrinho, grande amigo, grande parceiro, cara. Pô, Yuri Brawley, cara, do Monge Cast, cara, o monge mais stylish com aquele óculos Ray-Ban na cara, cara. Como é que vocês estão, cara? Tão confortáveis? Então, sim, confortável. Eu tô tentando entender porque tem espinho aqui no sofá, mas... Você acostuma depois de meia hora, cara. É um modelo novo, ele faz acupuntura ao mesmo tempo que relaxa. Tá incomodando, mas com o tempo a gente se acostuma. Mas então, vamos gravar hoje sobre um dos filmes mais esquecidos pelo público brasileiro, um filme que marcou muita coisa no cinema que veio depois. E a gente vai falar de Spider Baby, filme de Jack Hill de 1964, que foi lançado em 1967, por coisas que a gente falará daqui a pouco também. Mas antes disso, eu queria que vocês se apresentassem. William Floyd, por favor, faça as honras aí de onde você vem, pra onde você vai, quanto você mede de pescoço, essas coisas que as pessoas querem saber. Então, eu sou William Floyd, já estive aqui na leitura de comentários dos leitores, já tive a honra, tô aqui zerando a vida de novo. E eu venho lá do Ultra Combo Podcast, um podcast de jogos, onde a gente tá lá mais pra falar merda do que de jogos, mas o importante é ser feliz. Aliás, porra... Parabéns pelo último. O último episódio que eu vi teu foi o de Full Throttle. Olha, bateu fundo no coração, que foi um... Vocês chamam de point and click, mas pra mim é adventure e foi uma parada que formou meu caráter. E, pô, parabéns. Ficou show demais. Ouvinte, pô, valeu, cara. Vai estar listado aí no post. E você, doutor Yuri Brawley, como vai você, cara? Fala um pouco de você pra todo mundo. Opa, primeiramente, sou pra lá, povo. E, bem... Eu sou o Yuri Brawley, sou do MongeCast, que é um podcast de entrevistas. Eu entrevisto, por enquanto estou entrevistando outros podcasters, vai ser o meu foco durante todo o MongeCast, mas fez ou outro eu vou buscar gente de fora, gente, por assim dizer. E dentro do Monge eu tenho o quadro que é a peregrinação, que é a entrevista em si, que a gente pergunta para os podcasters coisas que, enfim, podem ou não ser relevantes. E depois eu tenho meditação, que é um quadro fixo que é um quadro livre, melhor dizendo, que eu monto conforme o convidado do dia. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, do programa que recebi o Matheus Mantuan e a Tainé Souza para falar sobre o La Siesta. Eu peguei com eles e cada um deu três comidas que eles consideram super valorizadas e três comidas super desvalorizadas, sem motivo. E daí foi falando por quê. Então é uma espécie de quadro livre. Cara, muito bom, excelente. Eu escutei esse episódio essa semana, se eu não me engano, ou semana passada, o tempo é tão confuso, com o Matheus Mantuan e a Thay, e a única coisa que eu posso dizer é que eu passei a ficar atormentado, assim, tendo pesadelos com margarina, cara. Aquela comparação que ela faz de margarina igual a plástico foi uma coisa... A Thay é muito sem graça. Não é, cara? Estraga a vida dos outros, cara. Pessoinha desagradável. Meu, os dois fizeram comprar um pote de manteiga. Pois é. O negócio é assustador, cara. Tem muito filme de terror que não consegue fazer isso comigo. Mentira. Todos nós sabemos que você tem medo até de comercial do Traquinas. Mas, de qualquer maneira, a gente tá aqui pra falar de Spider Baby, de Jack Hill. Filme feito com aquele filme de 1,99 de várzea, assim, que o cara faz na cara e na coragem, simplesmente porque ele pode, porque ele quer. Filme que não faz concessões, não pede permissão, ele saiu daquele jeito e se tornou um grande cult no passado tempo, apesar de ter falido o estúdio, mas isso são percalços da indústria, né? Detalhes. Então, eu queria te pedir, Floyd, se você... Vamos supor assim, você entrou agora na locadora, aquela velha locadorazinha, e você achou Spider Baby. Você olhou pra capa dele, que tem a Virgínia segurando uma faca, que já é convidativo o suficiente. E você vira a capa ao contrário e tem aquela legenda, aquela sinopsezinha safada. Como você apresentaria a sinopse desse filme pros ouvintes? Cara, vamos lá. Ah, o Spider-Baby, numa cidadezinha afastada, tem uma mansão ali meio que abandonada, onde três crianças, de algumas aspas, moram com um motorista e guardião deles, né? E essas pessoas, elas têm um problema genético, somente porque que a família deles possuem, que é a Síndrome de Marie. Tenho certeza disso, mortal. Achei que Síndrome de Marie era a doença que fazia o filho de alguém chegar pregadão no fim do dia. E o que acontece? Depois, alguns outros familiares distantes chegam lá para ser os tutores deles. Vão lá buscar o imóvel, a tutela das crianças, né? E chegando lá, se for seguir o padrão brasileiro, acontecem altas confusões, né? Com essa turma do barulho. Muitas coisas insanas acontecem na casa depois que os familiares chegam, né? Dentro da casa. Muito bom, muito bom. E o elenco principal do filme? Você pode dizer pra ele, pra gente, quem... Pros ouvintes, a gente já sabe, a gente já viu o filme. Então, como o tutor Bruno... John Lon Chaney Jr., Jill Banner como Virginia Marie, Jill, Beverly Washburn como Elizabeth Marie, Queen Eyre Hedeker como Peter Howe, Carol Ormart como Emily Howe e Sid Haig como Ralph Marie. E o engraçado é que esse Sid Haig, se você olhar hoje, a última coisa que eu vi dele, ele fez uma ponta no Kill Bill Volume 2, cara. Não só isso, mas... Não só isso. Olha só, a gente pode até queimar um pouquinho a pauta só pra falar do Sid Haig em particular, porque, veja bem, o diretor do filme, Jack Hill, ele pode ter começado, acho que Spider-Baby foi o segundo ou terceiro feature filme, longa-metragem dele, assim, foi uma ideia que ele teve de fazer uma comédia sobre gente seriamente doente da cuca. E o Sid Haig foi um dos primeiros que ele contratou, né, pra fazer o Ralph. Mas a questão é, o diretor Jack Hill, ele veio a ser muito famoso por ele realmente iniciar, ele tirou do cu essa tendência de cinema que nos anos 70 viria a se tornar um trending mundial, que foi o Blaxploitation, porque ele fez dois filmes que são considerados a bíblia do Blaxploitation, o Coffee e o Foxy Brown, ambos com o Sid Haig e com a Pam Grier, e eles trabalham juntos. E aí, o que que acontece? Depois de ele ter feito tudo isso, do ter criado o tema de Blaxploitation, o gênero de Blaxploitation no cinema, quando o Tarantino fez o Jack Brown, que é o terceiro filme dele, teve Cães de Aluguel, Pulp Fiction, depois Jack Brown, com a Pam Grier, que ele trouxe de volta quase do anonimato para estrelar o filme, demonstrando a paixão que ele tinha por esses filmes que ela fez com Jack Hill, quando ela é julgada, ele trouxe também o Sid Haig para ser o juiz daquela cena. Então, na verdade, ele tá em dois filmes do Tarantino. O cara tá nativo até hoje, né? E tá com 78 anos e melhor que muita gente, cara. Olha, eu não gosto do cinema do Rob Zombie. Eu não sei quem é fã de White Zombie, aquela bandinha meia boca dele. Desculpa aí, ouvintes, aqueles que gostarem. Não. Você está sendo preconceituoso. Eu até que gosto. Acho engraçadinho, fofo. Como se os Smurfs tentassem tocar black metal. Eu não gosto da banda dele. Mas pra quem viu aquele filme Rejeitados pelo Diabo, alguém já viu esse filme? Algum de vocês? Devil Rejects? Não, também. O palhaço psicótico também é o Sid Haig. É ele, cara. Você até dá pra achar umas imagens no... Se procurar, você acha umas imagens dele também. Dá medo, cara. Quer dizer, ele tem um porte grandão ali, careca. Cara de doido. Já prova no Spider-Baby, né? Mas assim, não é só isso que a gente tem de referências nesse filme que são tipo marcos no cinema. A própria Carol Ormart, que faz a Emily Howe, ela fez um dos filmes mais famosos do Vincent Price, que é A Casa da Colina, que teve um remake horroroso com a Famke Janssen. O Queen Eyre Redeker, que faz o Peter Howe, ele concorreu ao Oscar, ele foi o roteirista de O Franco Atirador, um dos maiores filmes do Robert De Niro até hoje, que é genial o filme. A Beverly Washburn fez parte de Star Trek original, e assim, a Jill Banner é uma pena, ela lindinha daquele jeito que ela é, totalmente apaixonante, ela infelizmente morreu num acidente de carro, mas o Lon Chaney Jr., que faz o Bruno, né, o motorista, tutor e Alfred geral, o mordomo da casa, por assim dizer, ele era um ator clássico pra cacete. Pra vocês terem ideia, ele era Lon Chaney Jr., porque ele era filho de Lon Chaney, o primeiro ator no mundo a ser considerado o Homem das Mil Faces, que foi nos filmes mudos o Fantasma da Ópera original e o Corcunda de Notre Dame original, que se maquiava tanto que a cara dele era irreconhecível de um filme para outro, mais ou menos como o Gary Oldman faz hoje em dia, mas sem falar. O Lon Chaney cresceu e ele foi o primeiro lobisomem, aquele filme The Wolfman que o Benicio Del Toro fez com Anthony Hopkins foi remake direto do filme dele. E é uma pena. Do Lon Chaney Jr. Do Lon Chaney Jr., porque aí já era um filme falado. E é uma pena porque o Lon Chaney Jr., nesse filme, ele já tava velho, já tava cansado, sofrendo de alcoolismo. Ele morreu 5 anos depois do lançamento do filme, né? Isso, ele tava bem ferrado, assim, sofrendo muito com alcoolismo, tava decadente pra caramba, mas ainda manda uma puta atuação. Sim, cara, a expressão dele, até quando algumas cenas do filme, durante o filme acontece, você já fala, pô, na expressão, só a expressão do cara, você fala, pô, ele vai fazer isso. Isso, a cara dele é disso e realmente essas coisas acontecem, assim, tipo... É verdade, ele é muito bom. A gente vai combinar depois que eu vou poder explanar melhor, mas o cara foi um ótimo ator. Please treat the children tactfully. They might act wild if encouraged. E Yuri, meu querido, depois dessa nossa conversa aí sobre sinopse, atores e tudo mais, você pode passar os dados da produção do filme pros ouvintes? Opa, posso passar sim. Bom, conforme já falado, foi dirigido, escrito e tudo mais por Jack Hill, produzido por Gil Lesk. O tempo foi produzido em 12 dias, com orçamento de aproximadamente $60 mil, o que, tipo, pra um filme, eu não sei se na época era pouco ou muito, mas foi o suficiente pra falir a produtora. E também foi lançado com títulos como Orgia Canibal ou Os Comedores de Fígado. Do mais, ele ficou sem ser lançado em cinemas por 3 anos, porque, conforme já falado, o estúdio faliu. Aí foi perdido e depois encontrado em um rolo mal acabado, só então comprado por um produtor, que foi o David L. Hewitt, e daí lançado. Na verdade, ele não é que o filme tenha falido o estúdio. O estúdio já estava mal e, assim, durante a conclusão, o estúdio acabou falindo. Não sabemos se necessariamente por esse filme... E um outro nome também que eu achei pra ele é o The Maddest Story Ever Told, né? Mas esses dois nomes, o Baby, Spider Baby or The Maddest Story of Ever Told, que é a história mais louca já contada, eles são dois títulos que aparecem nos créditos do filme, mas ele foi lançado com outros filmes depois. Muito filme nessa época tinha mania de ter esses dois títulos, às vezes entre parênteses, que nem o do Kubrick, que fez o Doutor Fantástico, ou Como Eu Aprendi a Parar de Me Preocupar e Amar a Bomba Nuclear. Porra, 12 dias de produção, cara, não dá nem 2 semanas, cara. Hoje em dia. Cara, é muito rápido, né? Hoje em dia leva isso pra filmar, tipo assim, uma porta abrindo assim, leva 12 dias pra conseguir a iluminação certa, né? Cara, se eu não me engano, aquela cena do... Quem assistiu o X-Men, o último X-Men do Apocalipse lá? Aquela ceninha rápida do Mercúrio, aquela cena levou 2 meses, cara. Olha só. Uma cena de 2 minutos. Pois é, o cara foi... Não cheguei a ver o filme, mas aquela cena viralizou em tudo quanto é lugar. Sim, tipo, a cena é muito legal, é divertida, e levou, tipo, 2 meses pra fazer a cena, uma cena de 2 minutinhos. Aí você fazer um filme inteiro em 12 dias. Teve gente, assim, a galera da suposta boca do lixo norte-americana que conseguiu fazer em menos tempo até. Teve o recorde, se eu não me engano, foi do Roger Corman, um produtor, diretor, que pode ter feito muito filme falcatrua, mas que conseguia produzir muito rápido. Ele conseguiu fazer um filme em 2 dias. Caramba! Porque ele fez um filme com o Jack Nicholson e quando eles acabaram o filme, eles tinham 2 dias ainda a ver de locação, ou seja, eles estavam adiantados 2 dias. Então quando o pessoal começou a arrumar cenário e tudo mais pra ir embora, ele falou, não, a gente tem 2 dias, vamos fazer mais um filme. Que economia, né, cara? Porra, de graça, cara, aproveitando, o cara tem injeção na testa, vai tudo. Né? E o filme ficou bom? O máximo que pode acontecer é o filme ficar ruim, cara. E por falar nisso, esse filme que eu comentei é A Pequena Loja dos Horrores original, não o remake maravilhoso musical dos anos 80, que é um filme que também estará para sempre no meu coração. Mas é a Pequena Loja dos Horrores original, e vejam que aquele ali é trechão pra cacete o filme. Aquele é trash mesmo. Mas então, eu pergunto pra vocês, como é que o filme começa? Please treat the children tactfully. They might act wild if encouraged. Não, primeiro começa com uma musiquinha muito estranha, né? A música, ela é cantada, inclusive, pelo próprio Lon Chaney Jr. completamente completamente chapado. Dá pra ver o quão bêbado ele está cantando aqui. Não, que parece, tipo, assim, a música, a letra da música, se a versão que eu vi legendado, tava com a tradução da música, e cara, você falou, meu, não faz sentido, a música não fala nada com nada. Como assim não quer dizer nada com nada? É nisso que dá chamar podcasters pra minha seita. Essa música é linda, deveria ser ensinada no berçário pras crianças. Ouçam só o que ela diz. Gritos e gemidos, e morcegos e ossos descarnados. Monstros adolescentes em casas mal assombradas. Os fantasmas nas escadas, as mordidas de vampiros. Melhor tomar cuidado, há uma lua cheia esta noite. Aranhas canibais se arrastam e perseguem. Meninos e mortos fazendo uma festa. Frankenstein, Drácula, até mesmo a múmia, certamente acabarão devorados na barriga de alguém. Pegue uma ratazana fresca, patas de sapo e erva daninha, uma velha coruja e seus filhotes chocando. Misture com 7 das 8 patas de uma besta e você estará prontinho para um banquete canibal. Nossa, eu devia lançar um disco. Ia ficar melhor que o Roberto Justus. Pois é. E assim, mostra ali, tipo, uns desenhinhos ali, uns cartoons, as animações cartunescas ali. Dos créditos, aí você vê ali, depois que você reassiste, você vê que são os personagens do filme ali, né? Até o gato aparece ali. O gato. Essa história do gato, eu dei muita risada com o gato. É pior. Tanto que acho que é de cenas como essa, que quando depois eu pesquisando sobre o filme, ele tá lá característica, tipo, clássico, comédia e horror. Eu falei, como assim? É, mais ou menos, né? Clássico por causa da idade dele, que ele se tornou um filme cultuado. Comédia, ele tem os momentos cômicos, né? E horror, porque sim, né? Não adianta falar o porquê agora. Tipo, a ideia era ser, mas não foi. Não. Ele foi feito pra ser uma comédia e ser de horror. O filme é propositadamente engraçado, em algumas partes até pastelão. Sim. O próprio início do filme com o carteiro já é tipicamente uma cena de comédia. É que ele fica puxando, ele faz brincadeira com uma situação que é trágica. Como A Comédia dos Horrores, que foi um filme que reuniu Vincent Price com Boris Karloff, o Peter Lorre, que é uma comédia sobre gente que morre o tempo todo das maneiras mais horrorosas possíveis e você dá risada. Ou seja, é um filme de horror com situações cômicas, né? Começa o filme, né, com o Peter Howe ali explicando, né, com um livro ali de doenças raras, né? E quando ele abre já na página da Síndrome de Marie. Aí ele explica um pouco da doença ali, né? Fala que a doença, na verdade, constitui que no fim da infância ali, tipo... Se não me engano, ele explica já, né? A doença. Ele fala isso, que Bruno. Perto de 10 anos de idade, as pessoas são cometidas por essa doença. Segunda juventude ali, né? Que a pessoa começa a regredir até os níveis canibais ali, ele explica. E fala que muitos médicos falam que isso não existe, mas ele sabe que existe e que essa doença acabou há 10 anos atrás. É, que a doença foi extinta e que ele era a prova viva de que a doença tinha, sem dúvida, existido. Agora, é muito legal se a gente for ver essa cena introdutória específica, porque nos anos 50 isso era uma forma até bem comum de começar o filme. O filme era começado com um suposto especialista falando direto com o público, né, quebrando a quarta parede, como se fosse um documentário. Você tá ali no cinema, você vê um cara que senta na tua frente, uma cadeira, uma pessoa bem apessoada, assim, alguém que inspira confiança, como um especialista, um médico, ou o Peter, no caso desse filme, e ele vai explicar uma coisa e a história do filme aparece em decorrência disso. E era uma coisa que era muito comum nesse tipo de filme nos anos 50 e que até, pra quem era fã do Freakazoid, tem um episódio do Freakazoid assim. Eu não conheço. Vocês nunca assistiram Freakazoid, né? Não. Eu me odeio, eu sou muito velho. Só mesmo a América para produzir um imbecil do seu calibre. Não é o calibre que importa, mas a graça que o imbecil proporciona. Bom, Freakazoid era um desenho do Spielberg, era um super-herói do Spielberg. Era tipo um Coringa super-herói dos anos 90, passava junto com Animaniacs. Olha aí, esse eu não... Esse eu passou. Ouvintes, eu sei que alguém aí conhece Freakazoid, por favor. Alguém tem que conhecer. Mas tanto faz. Vamos seguir, e aí? Então, aí depois que ele fala que a doença foi erradicada, né, 10 anos atrás, que ele era a prova disso, vai pra... 10 anos atrás, né? O mensageiro, né? Na sua motinha ali, no melhor estilo Born to Be Wild, só que não. Anda ali, né, com essa motinha e pergunta onde fica a casa a mansão dos Marie. Pra duas criancinhas que estão ali brincando. Aí já chega uma senhora ali meio apavorada, falou, não. Se existe, eu não sei. Bora entrar a criançada e falou. Só que o problema, assim, muito rapidamente o cara já, ele acha o caminho, ele chega lá de boa, né? Que ele tá lá pra entregar uma carta, né? A gente não sabe o que carta, é. Né? Aí ele vai ali, para no portão, chama, ninguém aparece, abre o portão, tudo comum, né? Precisa invadir a casa dos outros, assim, né? É, na verdade ele toca na corrente e a corrente tá. E o portão já abre. E o portão, né, abre sozinho, né? Então. É aquilo, já tava aberto. Aí ele quando lá, eu cheguei. Já tava assim, né? Sim, tipo, tava aberto, bora, né? Fazer o quê? Não, e o legal depois que o conteúdo da carta, mas aí ele vai. Ele sobe ali, bate na. Mostra a casona, assim, ele bate na porta, ninguém atende. E ele vê que do lado ali tem uma janela aberta. Aí ele vai lá e mete a carona lá dentro. Aí do nada fecha a janela ali com uma força estrondosa. O problema não é nem a força estrondosa. O problema é que se você prestar atenção quando a janela fecha, aparece direitinho duas mãos fechando ela. Ah, esses humanos e seus filmes. E aparece a Virgínia. Ali, aos pouquinhos, ali, joga uma teia nele. Peraí, só um instantinho rapidinho. Yuri, pros ouvintes que não viram esse filme ainda, na esperança que vejam, descreve a Virgínia pra galera aí. A Virgínia, vamos lá. É, teoricamente ela deveria ser menor de idade segundo o filme, só que ela não é. Tipo, não, se eu não me engano, a menina tinha 20, 21 anos, né? É, na gravação na ela tinha 19. Né? 19. É, mas o negócio dela ali talvez fosse ser menor de idade mental, né? Não fisicamente, né? Isso. Então, eu acho, pensador, que ali, tipo, como eles falam que a pessoa começa a regredir no final da infância e ela já tá meio regressa ali, eu imagino que a ideia ali é que ela apareça como uma criança de 15 anos, 14, por aí. Por aí. Não sei se... Pode ser que seja mais ou menos por aí. Bom, é uma vamos lá, uma morena que... Linda, por sinal. Morena de cabelo. Pele branca. O cabelo lembra um pouco a Elvira. Aquele cabelo armadão, né? Isso, bem armadão. Bonita, corpo em dia. Maguinho, mas... Aquele vestidinho reto que termina na mini saia, né? Que era bem popular nos anos 60. Sim, é que eu tô com a camisola na cabeça agora, né? É, na verdade, aquilo tira, parece cara. Um vestido. Mas... Queria. É que, na verdade, aquilo podia também ser uma camisola, mas como o filme é preto e branco, a gente não... Acabamos não comentando isso. O filme é preto e branco, ele é um filme antigo. Sim. Você fica na dúvida se aquilo é um pijaminha que ela veste, uma camisola ou simplesmente um vestidinho pré-hip. O que quer que seja, muito bem-vindo, né? Sim, com Sim. certeza. Então, aí seguindo, né, o carteiro fica preso ali na janela. Eu sabia que esse verme de mosca, que é o pensador louco, ia esquecer de falar do carteiro. O carteiro era Mantan Moreland, um ator muito proeminente que fez parte da série de filmes do Charlie Chan, que era uma espécie de Sherlock Holmes chinês e que era um personagem muito popular no final do século XIX e início do século XX. Ele fazia o que era, basicamente, o melhor amigo, o Alfred, também mordomo e etc. do Charlie Chan. Inclusive, para aqueles que são velhos igual o pensador, Charlie Chan teve uma série de desenho animado também nos anos 80 aqui no Brasil. Ela... Chega ali fazendo umas danças, tipo, simulando que ela é a aranha, né? Ela, e como, negócio, já tá na capa do filme que ela é Spider-Baby, praticamente, né? E ela vai lá, joga a sua teia no carteiro que e... Que é tipo um tricôzinho, não é? É, não. É uma, tipo, é bizarro como... É que o cara tá preso pela janela, então dá pra relevar. E aí ela dá várias picadas, só que as picadas são... Cada mão tá com uma faquinha de açougueiro ali e são várias picadas. E até em uma dessas picadas cai a orelha do carteiro, né? Cai a orelha do cara no chão, isso mesmo. e é bizarro, que você vê, tipo, é muito... Não mostra nada, né? Tipo, não mostra sangue, mostra só um pedaço de plástico da orelha ali caindo. E ali fica o corpo, né? É, o cara estrebucha um pouco e acaba parando. Isso, ele estrebucha pro lado de fora, né? Bate as pernas lá. E aí depois aparece a Elizabeth, que é a loirinha, né? Você quer escrever também, Yuri? Já que você já fez isso tão bem com a... Com a Virgínia. Com a Virgínia. É, agora a Elizabeth é a mesma coisa da Virgínia, só que é loira. Agora eu tô tentando me lembrar porque o cabelo é como se fosse aquelas loiras daquela sitcom dos anos 80. Isso. Sim, cabelo curtinho, né? Tipo, meio curto. Sim. E... É, basicamente isso. E também que nem a A Virgínia, corpo em dia, magrinho e tudo mais. Elas têm um biotipo bem parecido, né? Sim. Ela é mais ou menos nesse estilo de corpo que... E então, ela aparece pra dar uma bronca na Virgínia, porque o que ela fez é uma coisa muito má. Mas, tipo, sem nenhum espanto, né? Ela, olha o que você fez, que coisa feia. O Bruno vai te odiar, cara. O medo da Virgínia é o que o Bruno a odeia, o Bruno mordomo, né? Isso. E aí, tipo, ela falou, vou contar, ele vai te odiar e tudo mais. Até dá pra entender em várias partes do filme que a Virgínia, não sei se ela é a mais nova ou a mais velha, mas ela é um pouco mais responsável, né? Que ela não deveria, pelo menos, que falar, você era responsável por isso, e ela que tem que tomar um pouco das rédeas, porque a Virgínia é mais impulsiva, ela quer brincar. Isso, e a Elizabeth deveria ser a mais responsável, mas eu vejo ela como a irmã treteira, aquela que gosta de... Sim. De fuder com as irmãs. Ela quer, tipo, aquela irmã que fala, ó, você fez isso, eu vou contar pro Bruno e ele vai te odiar. E ela quer que, tipo, que o Bruno odeie pra falar, viu? Bruno, Virginia hurt somebody real bad. You ought to hate her. É, mas é uma coisa, tipo, tanto que é alguma coisa como se fosse criança mesmo, tipo, ah, você quebrou o vaso da mamãe, eu vou contar isso, pra ela. Isso. Sim, mesmo. Bem isso, cara. É, fica bem isso, né? Aí o que acontece? Fica o corpo ali parado, né? A Virgínia vai pular corda. O Bruno chega com o carro, que aliás, eu só parar um instantinho na história, o aluguel desse carro por dia era o preço do salário por dia de todos os atores do filme, menos o Lon Chaney Jr., que por ser um ator clássico levou um cachê maior. Mas todos os atores somados era o mesmo valor do aluguel daquele carro por um dia. O carro, porque é um carro bonitão, cara. É, era um belo carro. É, não é um Rolls Royce nem nada assim, mas é um carro naquele estilo, sabe? Aquele carro que você fala, puta que pariu, deve vir um Conde ou um Visconde naquilo, né? Sim. Então, aí chega o Bruno, sai do carro, a Elizabeth já vai caguetar. Ele sai do carro, ele chega no portão, ele vê que a moto do cara tá do lado de fora, e aí ele já pensa, ih, deu merda. E aí ele entra e a Elizabeth cagueta ele, né? Cagueta a irmã, digo. O legal é que quando ele chega lá, que ele olha pro cara preso ainda na janela, ele caga, tipo, ah, porra, que bosta, pô, né, mano? Tipo, porra, de novo? Porra, meu... É bem bizarro, você fica, caramba, que merda que tá acontecendo ali. E aí ele vai lá, ele dá uma bronquinha na... Ele briga com a Elizabeth, né? Ele já fala, pô, você tava responsável e tal. E aí quando ele vai brigar com a Virgínia, ela só defeca pra ele falar, o Ralph, corre atrás do carro. Eu acho muito engraçado quando toda vez que ela vê o Ralph, que é... O Ralph, teoricamente, é o irmão mais velho, ele é fisicamente mais velho, mas é o que, e portanto, é o que mais regrediu. E é muito engraçado. Sim. Quando a Virgínia vê que ela deve gostar muito dele, porque ela fica pulando, Ralph, Ralph, Ralph. Até cabe também explicar até um pouco mais da doença, que essa é a questão, né? Depois que você chega ali na segunda infância, dos 10 anos, você começa a regredir demais, cara. Então, tipo, as meninas devem estar próximas ali dos 10 anos, e o Ralph é o mais velho, cara. Ele tá bem... Ele é um animal mesmo. Já, né? Ele já é quase um animal, ele não fala, ele não... Mas baba. Ele baba bastante. Então, e depois ele ainda tem um pouco de humanidade dele ali, né? Quando a tia aparece, né? Mas... Humanidade, de uma certa forma, né? Animalidade, pelo menos. E assim, aí, tipo, tanto que aí, quando ela vai chamar o Ralph tá deitado no assoalho do carro do banco de trás. E até o Bruno fala, ó, nós estamos em casa, eu vou abrir. Ele abre um pouquinho e repete, nós estamos em casa. Não me ataca. Tipo, a precaução que ele tem que ter com o cara. E ele fica, tipo, mó felizão quando vê a Virgínia, tipo, os dois ali, né? Tipo, bem... ele até depois cita que ele é quase, tipo, retardo ali, bem retardado mesmo, né? Tipo... Ele sai do carro andando de quatro, só depois que ele levanta, sim. Assim. Ele é bem, bem animalesco, assim, no comportamento. Sim, e, meu, tipo, as cenas do... Ralph é o Sieg Haik, né? É muito bom, cara. E a atuação dele é tipo, muito legal, assim, caramba, cara. Meu. Tipo, às vezes chega a ser engraçado, às vezes fica, caramba, tipo... Esse cara é muito mongo. Se falar que o cara é mongo, tipo, contrataram um mongo pra fazer o filme, você acredita? Então, aí depois o pessoal sobe a escada ali pra trocar uma ideia, né? Pra ele dar uma bronca nas meninas, ó, não façam mais isso, blá blá blá, parem de matar as pessoas que entram aqui, né? Essas coisinhas. Ele explica que as crianças que aparecem ali no começo do filme, quando o mensageiro pede informação e correm, fala, ó, os filhos do vizinho pulou o muro e a Virgínia foi brincar de aranha com eles e quase deu merda, quer dizer. E a brincadeira de aranha dela consiste em jogar teia e o que ela picar as pessoas com duas facas, né? É, de preferência com a rede, que pra quem, é, mais uma vez, ambientando, é tipo aqueles filmes de super-herói de antigamente, que tacavam aquela rede que não servia pra pegar, né? coisa nenhuma, mas na ficção dava certo aquela rede. É, mas a rede dela dá menos certo ainda, que a rede dela é tipo 20 por 20 centímetros, ela mal cobre a cabeça. Sim. É um negócio... Mas pra ela é a teia, ela é tipo a Mulher-Aranha. Então, né? E nisso, o Bruno contando, dando a bronca nelas lá, tipo, nunca mais brinque de aranha e tal, blá blá blá. O Ralph vai lá ver o corpo e ele acha o documento, né? Isso. E aí ele passa pro Bruno o documento, que começa a ler. E ele vê que... Aí você vê como é que você reclama dos Correios aqui hoje, Curitiba, essas coisas. Ele recebe a carta dizendo que os parentes do pai dele, do pai delas, querem ir lá pra pegar a tutela delas, né? E ver a casa e tudo mais. E que ele vai chegar no dia 14. Aí ele fala, mas dia 14 é hoje. Quer dizer, o mensageiro chegou tipo 3 horas antes das pessoas. E aí, se eu me engano, já troca, né, pra... Não, ele entra na casa. Aí eles têm dois... Na casa eles têm dois elevadores de comida. Um que desce e um que sobe. A casa, ela tem 3 ou 4 andares, aqueles casarão antigo. Então a primeira coisa que ele faz é pegar o cadáver do carteiro, ele bota no elevador que desce, ele abre uma passagem secreta, porque eles fazem umas menções nesse diálogo sobre o tio Ned, a tia Marta. Marta e a tia Clara, né? Tia Clara, isso. Então ele desce o corpo e ele abre uma passagem secreta na parede e desce e vai falando, ó, tio Ned, eu tô descendo, tá? Sou eu, é o Bruno. Tipo, relaxa aí. Então, é bem isso, né? E aí, sim, é depois que ele... E você vê que o tiozão, ele carrega o corpo muito... Tá inteirão, cara, né? Pô, tá, cara. Aquele isopor não tava nada pesado. Então, né? Aí depois que ele desce lá no porão, na passagem secreta, e falando com os tios, né? Troca pra cena de um carro ali, tipo aquelas câmeras que tá jogando ali, que você vê só o vidro do carro. Mas dirigindo muito uma senhora barbeira, né, cara? Please treat the children tactfully. They might act wild if encouraged. Sim. Não, cara, a mulher dirige, mas a mulher dirige assim num zigue-zague. Parece que ela tá jogando ping-pong na estrada. Que é a Emily Howe, né? Que é a... Ela explica que é uma prima distante das meninas, né? Ela que tá indo na casa. E o tá do lado com o Peter Howe, que é o Boa Praça do filme lá. E ele ainda fala, pô, você tá dirigindo meio mal. Ela, meu, tá achando ruim, desce e pega o busão, truta. É bem isso que ela fala. Que algo semelhante ao que eu faço quando eu dirijo, tipo, eu tenho que explicar, ó, eu dirijo mal, não tem, vamos por conta e risco. Entra no carro com sua livre espontânea vontade, né? É, tipo, aí entra no carro, ó, vocês assinaram um termo de contrato, não é problema meu mais. Desce, pega o busão. Uber faz isso. E até ela chega ali na entradinha da casa e fala, meu, mas como é que você sabe que é essa entrada? Ela, mano, deve ser por aqui. Deve ser essa entrada mesmo. E acerta, né? E claro, porque senão não tinha roteiro, né? É aquele negócio, nós temos... Eu precisava estar acertado. É que nem filme, se você olhar, é que nem filme de fantasia. Os caras estão andando por uma estrada só, de repente tem uma bifurcação. Uma delas diz Vila do Caminho Feliz. Vila do Caminho Feliz, a outra diz Morte Certa. Adivinha qual eles escolhem? A Morte Certa. Ou no mínimo alguém vai lá e tampa com uma folha, assim, um galho, tipo Morte Certa, e a pessoa segue pelo caminho, e depois que a pessoa sai, o vento bate e destampa a placa. Isso, exatamente. Eu não sei o que vocês tanto choramingam por esses artifícios de roteiro. Não é mal escrito, é simplesmente destino. Ou como se diz aqui no abismo, quem tem que morrer sempre acha uma forma de conseguir. E aí sim, eles chegam lá na porta da casa Marie, né? O Peter fala, meu, vamos esperar, ainda não chegaram, tudo mais. Mas a Emily... a Emily fala, não, vamos entrar. O legal é que pra se proteger, ele fala, meu, eu não vou entrar, não tô nada a ver, ele vai lá e fecha o vidro de um carro conversível. Fez todo sentido pra mim, a tampa do carro, assim, a capota do carro tava aberta, ele assim... Ainda assim puxou o vidro. Nota que é um cara. Ele fecha o vidro, tipo, meu, não quero saber. Vai você, eu vou ficar aqui de boa. E você tá no carro conversível. E ela vai na casa, né? Ela entra, né? Ela também encosta no portão e o portão abre. O portão aí, antifurto deles, não funciona. E aí, e ela sobe a escada do mesmo jeito que o carteiro, né? Que não, ela encontra o... Nossa, o Ralph. O Ralph tá lá na janela e, tipo... Quando ela vai olhar pra dentro, o Ralph aparece do lado de fora, do lado dela, né? É, já com a mão, assim, levantando, tipo assim, carne. Tipo, querendo encostar ali, tipo... E o legal é que, tipo, quando ele... Quando ela repara nele, a janela fecha, igual fechou pro carteiro. É, não, ela levanta porque reparou nele na hora certinha que ela ia ser guilhotinada ali pela janela. Ela ia ser guilhotinada pela janela. E ela pega e chinela, fio. Aí volta pro carro e senta no carro lá com a janela fechada, mas a capota ainda está aberta. Não, e ela senta e fala: não, você tem toda razão, acho melhor a gente esperar aqui. Não faz mal nenhum, não vou ser indelicado. E ela chama o Ralph de babuíno, cara. Tipo... Ah, é verdade. Ela fala: vi um babuíno lá de dentro. Please treat the children tactfully. They might act wild if encouraged. E aí corta pro Bruno. O Bruno tá no carrão de novo, ele tá dirigindo o advogado e a secretária do advogado, por um motivo ou outro lá, que eles estão querendo construir uma autoestrada, eles estão dinamitando algumas partes da estrada, então eles têm que parar, né? E aí o advogado, que tá separado do Bruno na frente, que é o motorista, claro, por uma proteção de vidro, fica tecando na janela, o Bruno fica falando pra ele: abaixa a manivela, seu corno, até que abaixa e, e eles falam, né? E ele faz isso duas vezes, né? Tipo, ele gira, o cara começa a bater ali, o Bruno faz o sinal, gira, até a secretária fala: meu, ele tá mandando você girar, cacete. Pois é. O advogado começa falando aquele papinho de: ah, senhor Bruno, você foi criado da casa, mordomo da casa, o responsável pelas crianças durante esse tempo todo, assim, nós vamos ter que te demitir, mas é claro que você vai ser compensado pelos teus anos de trabalho e... E o Bruno fala na cara dele... De fidelidade, né? Mas aí, tipo, te manda ali, perguntando... Depois ele começa a dar um migué ali pra tipo, já pergunta... Pô, as meninas não foram pra escola, ninguém foi pra escola... São bem cuidados ou não... Ele começa a dar um migué ali pra saber... O estado real das coisas. Crianças, né? E o Bruno fala na cara dura, né? Ele usa a palavra: não, o senhor poderia dizer que elas são retardadas. Bem isso, né? É, ele fala: não, o senhor pode dizer, elas são retardadas mesmo. E o advogado fala que... O melhor a fazer, então, seria colocá-las numa instituição para deficientes, né? Que já que a fortuna é arraigada à casa e ao patrimônio que eles têm é muito grande. E aí ele fecha o vidro e o Bruno fala com ele mesmo, assim, que o mestre, no caso o pai das crianças, não gostaria que isso acontecesse. E aí eles seguem, né? Mas eles chegam na casa, se apresentam todos, ele se apresenta para Emily, para o Peter e apresenta... A Anne, que sequer tem sobrenome, ele fala: essa daqui é a Anne. Anne de quê? Não, só a Anne. É, a Anne. É, tá bom. E eles vão até a casa e o Bruno tinha pedido as crianças pra se comportarem, né? Então elas estão todas quietinhas, assim, ele apresenta cada uma, inclusive... E ele também pede antes lá fora pra não estressarem as crianças, que podia deixar elas meio agitadas, meio nervosas... E entra na casa, o Peter é o Boa Praça, né? Cumprimenta ali todo mundo, apresenta todo mundo. É o tiozão do pavê ali, né? É, o tiozão do pavê, mas é o cara... É o único que não olha pras crianças como se fosse... Olhando pelo lado do filme, ele era o único realmente, apesar dele ser casado com a Emily, que não tinha o menor interesse em estar ali, assim. Ele sabia que a razão da Emily era puramente mercenária. Ela queria expulsar as crianças e pegar a fortuna toda pra ele. E ele tava ali... Porque era a mulher dele, ele era um frouxo, né? Tava lá pelo rolê. Isso, ele tava lá pelo rolê, exatamente. No apresentar, ele fala: oi, tudo bem? Ele é o simpaticão da galera lá. É, bem essa, tio. Só faltou perguntar pro Ralph: e as namoradinhas? Comi todas. Tava uma delícia. Não, aí até o advogado lá, o que tava no carro, o Schlocker, com aquele bigodinho de Hitler e o charutinho dele ali o tempo inteiro... Puta, ele tem muita cara de Hitler aqui. Não, o bigode é igual. Caramba, você não tem como você falar, tipo, como é que o cara é, mano? Ele tem um bigodinho de Hitler. E nessa época já era mal ter um bigodinho de Hitler, cara. O Hitler já tinha matado esse visu. Porra, se é que alguma vez aquilo teve na moda, cara. Eu, pelo menos... Só com o Chaplin. O Bruno deixa claro que... Não sei. O advogado, Schlocker, o nome do advogado, ele fala que ele e a Emily falam que o mais propício seria internar as crianças, e o Bruno fala que havia prometido ao pai das crianças que jamais as deixaria serem expostas a estudos ou a humilhação pública, né? E aí o Peter pergunta se eles são retardados normais e o Bruno vai explicar a síndrome de novo, apesar de não dar o nome que o Peter deu lá no livro no início. De Marie. É, que na verdade é o nome da família Mary. Da família, né? O sobrenome da família. A síndrome ganhou o nome da família, exatamente. E aí explica que eles começam... Que eles são os últimos da geração, né? Que depois que, tecnicamente, que eles morrerem, a doença vai estar extinta mesmo. E aí o advogado pergunta se as tias e o tio ainda estão vivos, e o Bruno diz que estão, de certa maneira. Que ele era... Então, não assim como você definia. É, ele dá uma ideia, ele não fala né? Ele fala que tá em um lugar, estão num lugar sendo cuidados, mas não fala que é no porão da casa, né? É, sendo alimentados com mensageiro. alimentados pelo serviço postal. Isso aí deve ter iniciado o serviço de delivery. Então, né? Bom, o negócio é que depois das apresentações eles decidem, a contragosto do Bruno, porque as crianças não parecem se importar, eles decidem que eles querem ficar lá pra passar a noite, né? Eles se convidam. Sim, na primeira dia vão jantar, né? Ela fala, ó, depois a gente troca. Tá lá o advogado, o Schlocker e o Bruno trocando ideia, né? E aí ele fala, ó, a gente pode conversar disso depois do jantar, eu tô cansado, eu quero tomar um banho. Aí o Bruno já fala, aqui não. Não é legal, não, mano. Aqui não, vaza. Tipo, perdendo a noção do perigo, caramba. Não, ele fica, não é boa, a casa é velha. Ele dá N desculpas. A madeira, cara, tá podre, o chão pode cair a qualquer momento. Ele fala. Mas é maneira essa parte do jantar. É, desculpa, te cortei de babaca. É maneira essa parte de jantar, porque em determinado ponto a Emily fica meio chateada de tá tomando tanto não na cara. Ela fala, porra, mas pelo menos vocês têm comida na casa, né? E o Bruno olha pra ele e diz, sim, nós temos comida na casa. Mas ele ainda fala, nossa dieta é meio restrita. Please treat the children tactfully. They might act wild if encouraged. E aí corta depois pra cena da Virginia ali, tipo, dando uma diaranha, né, atrás de insetos, né? É, ela tá num campo de cogumelos, aqueles cogumelos bojudos, aqueles que a Rita Lee adoraria fazer um chazinho. Mais louco é quem me diz. Eu realmente tenho que gravar um disco. E atrás de insetos embaixo das pedras. Depois a gente descobre qual inseto que é. Mas é uma cena legal porque ela tá andando rente ao chão, sabe? Com a barriga no chão, que nem uma aranha mesmo, né? Ela vai se arrastando, assim. É muito legal, assim, ó. E ela vai lá e pega. E depois a cena da caçada, né? A cena da caçada é show de bola. Nossa, sensacional. Do Ralph? É. Essa cena é muito boa. Tá lá o Ralph, não sei se exatamente no teto, né? Como se fosse num telhadinho que é, né, não é bem o teto de cima, é o teto do primeiro andar, por assim dizer. Isso. Daí ele tá na frente de uma janela, daí aparece um gato, um plano no gato, aí corta pro Ralph e de repente só ouve um som do gato fazendo tipo xá! O efeito sonoro fantástico, o meu, mas enfim. Sabe, quer dizer, ele foi o precursor, sei lá, desse churrasquinho de Osasco que a gente come por aqui. Sim, Osasco, sim. Meu amigo, na Feira de São Cristóvão, Rio de Janeiro, Feira dos Paraíbas, lá, cara, pertinho ali do Campo do Vasco. Tem um gato, né? Tem várias barracas com o nome de filé miau e pode crer que o que estão servindo ali é isso. E aí ele pega o gato, né? Mas até então você só acha que o cara é doidão e tá ali matando um animal. Tipo, só... Tipo, o cara é louco, tarde, resolveu, né, matar. O lanchinho da tarde dele. E aí, quando volta a cena, já é a hora do jantar, né? O Bruno preparou a mesa toda bonitona, e o advogado tá discutindo a fortuna da família e tudo mais, e a Elizabeth vai e chama o Ralph pra jantar, né? Que incrível, conseguiram botar o Ralph sentado numa cadeira, que eu já achei incrível isso. É, destaque pra aquela roupinha lá, parece até que uma mãe resolveu botar uma roupinha de marinheiro no filho, deu naquilo. Ah, muito bom, cara. Tá, que ali tá mais pro pai, que sabe, tipo, se a mãe colocar, você tá mais bonitinho, então o pai bota de qualquer jeito e... É legal essa cena porque eles vão se sentar na mesa. Aí o Peter puxa uma cadeira pra Anne sentar. E aí quem ia sentar no lugar da Anne ia ser o advogado, mas aí o Peter coincidentemente se oferece pra sentar do lado da Anne. Sim, do lado dela. Peter não tá ali vacilando, não, filho. Peter é o menos vacilão do filme. Pois é, cara. Né? E aí corta pra Virgínia e ela tá em frente a uma escrivaninha, ela chama o Winifred, que é tipo uma tarântula dela de estimação, e você vê que o inseto que ela pegou lá no, entre os cogumelos era um grilo, e que ela pegou ali de manhã, ela abre o pote, dá o grilo e sai a tarântula lá pra cima, e aí vem outra tarântula e ela fala, Barney, você voltou, que bom. É bem isso, né? E antes de dar até dar comida pra aranha, ela fala pro Bruno, ó, eu vou lá alimentar a aranha ali. Não, agora não, ali, ó. É melhor eu ir antes que ela venha. Ele é. Vai lá, segue. Please treat the children tactfully. They might act wild if encouraged. Aí no jantar, eles abrem uma a tigelona lá e você vê claramente que aquilo ali é o gato assado. Sim, mano. No que ele fala, voa lá, e tá lá o gato. E o pessoal fica todo... Dieta bem restrita. É, dieta bem restrita, saudável, e todo mundo parece enojado, mas quando chega na hora do Peter, ele fala... Vocês estão malucos? Isso aqui é coelho. É uma lebre. É uma lebre. E manda brasa, filho. Posso cortar aqui? Ele já corta, serve a Anne, assim, na boa. E o é muito engraçado que ele oferece pra Virginia e pra Elizabeth e elas falam, não, que nojo. A gente não come nada que seja morto. A gente só mata, né? É, não, a gente só come a comida viva. A gente não come nada que esteja morto. É bem isso. E as comidas que estão na mesa super estranhas, né? Tipo, a Emily lá tá super incomodada, tipo, com as coisas. É, ela não quer... Ela chega uma hora, ela abre a bolsa dela e acho que ela tira um pacotinho de batata frita, daquela de batata Ruffles lá, de quinta categoria, e fica mastigando, porque eles oferecem esse gato por lebre. Depois ele fala, isso aqui é um prato especial nosso, foi a própria Virgínia que colheu, é uma salada de cogumelos. E fala, ele ainda dá aquela acalmada, ela sabe escolher muito bem os cogumelos, ela sabe separar os venenosos. Aí daqui a pouco uma criança pegou um cogumelo, tipo, podendo pegar um venenoso, e o Peter mandando brasa, né? Porra, como se o mundo fosse acabar, tá comendo na boa, aí ele vai oferecer pra colocar no prato de cada um, quando ele chega na frente do Ralph, o Ralph enfia a mão e já sai metendo na boca direto. Talher também já era demais, né? E daí, aí depois até o Ralph, depois ainda pega o gato, né? E o Bruno explica, né, que eles não comem carne porque, como o pai delas falaram lá, a carne, ela dá uma acelerada no, na doença. Isso, né? Na síndrome, poderia acelerar os efeitos, é verdade. Ao passo que o Bruno deixa o Ralph comer o que ele caça. É, e aí o Peter pergunta ainda, mas ele não é vegetariano, ele pode comer carne? Aí... É, mas o negócio é que o Ralph, ele já tava meio que além de salvação, né? Ele já... É, não, ele o Bruno menciona que já o Bruno vai ter que se juntar com... O Bruno não, o Ralph vai ter que se juntar com o tio Ned, com a tia Clara. Isso. E pro resto da galera... O estágio meio que terminal do negócio. E pro resto da galera, eles que tá com nojo da comida, e todo mundo, menos o Peter, tá com nojo da comida... Eles passam a salada, que aquilo ali é capim, não é? É, pra mim é capim ali, muito parecido. E ainda a Virgínia vai servir a Emily, cara, é muito bizarro, que ela pega um bolão de capim e solta no prato dela. Muito bom, cara. Tem um diálogo estranhíssimo, né, que eles terminam de comer, eles querem ir dormir, mas aí o Bruno fala que é perigoso e o Peter e a Anne começam a falar um diálogo do nada, assim, que eles são fãs de filme de terror, assim, que ele fala, não, isso aqui parece uma casa mal assombrada. Ela fala, pô, eu adoro filme de terror, sabe? Tipo papo de nerd que se encontra em convenção, assim, não é? E é uma cena... É, Drácula, Frankenstein, a múmia, lobisomem. E, é, exatamente. Quando ele fala, aí é que tá uma referência bem maneira que o filme tem, é que na hora que ele fala, e o lobisomem, quando vira pro Bruno, o Bruno fala, esta noite vai ter lua cheia. Essa cena, sim, o mesmo ângulo, é a cena do filme que ele fez quando era jovem, o filme original do Lobisomem, que ele fez, que foi o que consagrou ele como ator. Olha aí, eu não peguei essa, mas é bem que ele ia falar, essa noite vai ter lua cheia mesmo. Mas e aí o Bruno fica insistindo, né, que a casa é muito velha, tipo, vocês vão ter que andar no escuro, dando aquele migué pra todo mundo vazar. E nisso, a Emma, ela já quer vazar mesmo, né? Isso, ela olha para as duas irmãs, a Elizabeth e a Virgínia, que estão com aquela cara de... Sabe, e o Ralph, né? O Ralph tá ali comendo coelho com aquela cara de mongão dele, ela passa o olho nos três, assim. E aí ela decide vazar, ela fala, olha, não quero incomodar vocês e tal, eu sou só uma secretária, dá pra eu dormir em algum lugar que não seja aqui? E aí o Peter se oferece pra levar ela pra um... Na verdade, ela fica assim, ah, eu não queria dormir, aí o Bruno já fala, ó, vai pro hotel da cidade. Ela, isso. E a Emily, mano, fala pro Peter levar ela. Isso mesmo, exatamente. Eu achei muito estranho, tipo, que mulher hoje no mundo fala, ó, leva essa secretária super bonita pra um hotel. E vocês dormem lá. É, aproveita e dorme de conchinha. Mas a impressão que eu fiquei no personagem da Emily é que a Emily, ela realmente é a mercenária, ela só se interessa pelo dinheiro. O Peter, sim, ali era tipo um acessório, sabe? Como se fosse a inversão clássica de papéis, de ter o cara que é super ambicioso, ganancioso e tal, e a mulher tá ali só pra ser bonitinha, como se ele fosse esse, entendeu? Ele tá ali só de acessório pra ela, na verdade caga e anda pra ele, o filme inteiro. Pior que é verdade. É um negócio diferente, assim, o cara é todo simpático, talvez por isso ele tenha tido essa... ter começado a chavecar de leve com a Anne, porque ele sabe que a mulher dele tá cagando e andando pra ele, ela só quer, independente do que aconteça, ela só quer pegar a fortuna e a casa e se livrar das crianças e pronto. E aí, até quando eles seguiram um pouco, eles levantam da mesa, aparece uma aranha na mesa, né? Isso. E o advogado vai lá e aí ela já fala, a Emília fala que odeia aranhas. A Virgínia já olha com aquela cara de... Você tá na minha lista, aranha. Cara. Aqui tem muita aranha, trota. Você vai trombar uma aí que... E bem isso, né? Ali já fixa a antipatia dela. E o Peter fala, não, eu gosto de aranha e tal. A Virgínia fala, pô, depois a gente vai brincar de aranha. Ele, sim, amanhã quando eu voltar a gente brinca. Cara, é tão engraçado essa cena. Pra quem assistiu o Lolita original do Kubrick, o tipo de insinuação, claro que nesse filme é completamente diferente, não é? A Virgínia não é a Lolita, ela não tá tentando seduzir, ou pelo menos seduzir o cara pra morte como uma aranha faria com uma mosca, mas a construção de cena que ela faz com o Peter nessa parte é igualzinha, porque ela fica assim, tipo, você não quer brincar de aranha comigo e tal? E ele dá aquela... tá, a gente brinca amanhã e tal. Pode ser, depois, tá. E nisso, o Ralph tá levando o gato ali pra passagem secreta, né? Isso, pro elevador que desce. E o advogado, ele dá uma olhada, ele vê que tem tá a passagem ali, né? Ele olha ali, aí o Ralph dá uma disfarçada ali, nada discreta, né? E aí corta pra cena de o... Não, o advogado volta pra não ser visto e ele e a Emily tem um diálogo breve em que eles começam a suspeitar que aquilo tudo que eles falam, da síndrome, da casa e tudo mais, que não, se não seria pra assustá-los, que a família seria uma farsa, que eles estariam atuando pra tentar melar o acordo dela pegar o dinheiro todo. E aí corta pra essa cena. Please treat the children tactfully. They might act wild if encouraged. A cena do carro onde o Peter e a Anne vão procurar o hotel e ele já fala, meu, antes da gente procurar o hotel, vamos tomar uns... Tomar uns biritinhas. Vamos ali trocar ideia, tomar umas biritas. Pô, falar sobre filme de terror, cara, é tão legal. Bizarro, cara. A Emily e a Virgínia conversam, né? Elas ficam falando... E a Virgínia sai e vai dar um beijo de boa noite no pai. É a primeira vez que o pai aparece. Ela entra no quarto e fala boa noite, papai e tudo mais, porque o pai é só mencionado, né? O mestre da casa, e o pai é um cadáver, né? Um esqueleto todo carcomido lá, deitado de pijaminha. Sem a cabeça, simplesmente, toda dilacerada, dando a entender que foi a própria Virgínia que matou. É, ou que se o pai morreu de causas naturais, pelo menos elas foram lá e comeram o resto, né? Porque ele tá todo comido, né? Sim, a cabeça não existe mais. É só o osso, assim, com um restinho ou outro de carne. E aí ela para pra conversar com a irmã e elas têm aquela conversa assim de que elas têm medo dos visitantes e a Elizabeth fica botando a treta, né? A gente tem que odiar os visitantes, né? E aí a Virgínia já começa a falar, aquele advogado, ele parece um inseto gordo. E a Elizabeth fica botando pilha, você devia brincar de aranha com ele e tal. E ainda fica, ó, ela não gosta de aranha, ela odeia aranhas, hein? Tipo, você deveria... Cara, ela é muito pilha errada em cima dos outros, cara, a Elizabeth, cara. Ela bota muito pilha errada. É, beleza, ela tem que ser responsável, mas ela vai lá, o que ela quer, ela joga uma pilhazinha em cima da Virgínia que cai. Bom, aí elas acabam se trancando pra dormir e o advogado resolve dar um rolê pela casa, né? Ele entra em quartos e tal, ele vê um quarto que tá cheio de ratos e tem as corujas empalhadas. E tem uma coruja que tá viva no meio das outras, assim, que devia ser outro bichinho de estimação, né? os ratos deviam ser o jantar dele. E a Emily no quarto, eu achei essa cena muito engraçada, cara. Você é muito bizarro. A mulher se ama, assim, que ela fica experimentando lingerie no espelho, assim, como se ela falasse, eu sou a dona da casa agora, eu sou muito gata, eu vou ficar rica pra caralho. E ela fica experimentando lingerie na frente do espelho, né? Parece um desfile de moda. Bem, fica brisando ali, rodando com os véus ali dos baby dolls. Tipo, você não tava com sono, cansada, querendo dormir, cacete? É, foi comer aqueles cogumelos do prato, né? Depois... Ficou loucona. Ah, e nesse momento, enquanto ela tá fazendo isso, o Ralph, que aparentemente mora lá na torre da mansão, ele desce, ele começa a escalar de cabeça pra baixo em direção à janela dela, né? Sim. O advogado... Ele fica ali só bisoiando a tia. É, pois é, aquele negócio, né? Instintos animais, nem tudo nele nem tudo nele está morto, deve ter alguma parte que ainda levanta, né? Ele fica ali de bituca nela, né? E o advogado fica vasculhando a casa e ele abre aquela escrivaninha e acaba achando a caixinha com a orelha que é do carteiro, mensageiro. Né? Isso, do mensageiro que a Virgínia tinha pegado do chão e guardado. E ele quase põe a mão nas aranhas, assim, ele fica vasculhando ali. Quando tem um buraquinho na escrivaninha que tem as aranhas, ele vai enfiar a mão ali, mas aí ele ouve um barulho e para, né? Porque ele ouve o Bruno, que tá na frente lá, ele tá acorrentando o portão. E aí o advogado aproveita que todo mundo tá dormindo e o Bruno tá fora da casa, e ele vai lá na passagem secreta e desce, né? E tem uma caixa lá, tem várias caixas, na verdade, no porão, que nunca mostra direito o que é que tem ali no subterrâneo da casa. Quando ele tá pra abrir uma caixa, de dentro de um buraco, sai uma mão e pega ele, né? Isso aí que é um dos três que estão lá embaixo, né? Dos tios. Isso. E aí as meninas aparecem na escada ali, né? No topo da escada, só que aí fica só a silhueta delas, né? A luz de fundo e você não vê o rosto delas. Mas você vê o rosto do advogado, que parece que tá todo cagado nessa hora. É, e desde que o cara ele fica todo polido falando ali, né? É, não, temos coisas pra fazer, segundo a lei e tal, isso tá errado e o pessoal vai ter que saber. Quer dizer, eu vou dar com a língua nos dentes pra aguentar todo mundo. Vou contar pra polícia... E aí elas partem pra cima, né? Tipo... Aí ele acha a lanterna, né? E quando ele bota nas meninas, elas vão com a cara de assassina. Então, e aí, tipo... A Virgínia já com as facas na mão. E aí a Elizabeth já fala, mata ele, bora. E é muito engraçado, que tipo, ele tá tomando facada. É, deixa aí, não, isso não pode ser assim. Tá dialogando. Não, solta, não pode ser assim. Várias sacadas dialogando com as meninas. Eu vou tipo, processar vocês. É muito bizarro. E aí ele roda, né? O bigodinho de Hitler rodou. E aí o Bruno volta pra dentro da casa, ele vê o elevador de baixo subindo e quando chega tá o corpo do advogado com o charuto ainda na boca, mas já todo sangrado. E a lanterna assim. Acesa. E a lanterna acesa, exatamente. E aí ele fica chateadão. E aí, essa parte é bem legal, porque eu acho que é uma das melhores partes do filme, que as meninas chegam com aquela cara de cachorro pidão, tipo assim, a gente sabe que a gente fez merda, mas você sabe, né? Brincar de aranha e tal, ele ia contar. É, elas meio que já estão tipo assim, não vamos deixar ele saber que isso aconteceu. E... Mas aí ele já viu. Pô, Bruno, não castiga a gente. A Virgínia já cai no joelho, por favor, não me odeie, E aí o Bruno, ele começa a chorar, né? Ele fala que... Ele faz um monólogo que eu achei bem legal, cara, porque ele começa a falar que ele tinha prometido ao pai delas que ele ia poupar a família e que se chegasse num ponto em que não tivesse mais retorno, que ele tinha providências a tomar. Então, que era pra elas não se preocuparem, porque ele ia buscar um novo brinquedo pra elas e que elas iam gostar muito. Sim, cara, nessa hora você vê a cara tipo, dele, tipo, de, meu, não tem mais o que fazer, tá... Fudeu tudo. Não tem mais, tipo, não é meio um desespero, mas é tipo, aquela cara de esgotou as minhas tentativas, eu não tenho mais o que fazer e eu tenho que acabar com isso, cara. É, ele amava as crianças, acima de tudo, né? Afinal de contas, ele sobreviveu a elas, né? Que ele criou elas, não se sabe por quanto tempo, depois que o pai delas morreu e ele não queria que fosse assim, ele queria que a vida continuasse daquele jeito, né? Mas já que não dá, ele mesmo explica pra ela, olha, vocês podem ter se livrado dele, mas tem muitos mais ainda que podem vir. Porque... É, vai sair o Schlocker, vai chegar o Peter, vai depois do Peter vai chegar outro, e a hora vai ser muito e não vai ter o que fazer. É, não. Aí vamos, no mínimo, ter que tirar elas da casa, vai tirar elas dele. É bem, bem legal essa cena, cara. Achei que foi uma puta atuação do Lon Chaney Jr., cara. Sim, ele é um ator soberbo. Eu e ele somos grandes amigos aqui embaixo. Só que aqui a gente não chama de Lon Chaney Jr. Ele virou apenas Cadelão. O que é que acontece? A Emily ouve o carro de novo, que é o Bruno saindo pra pegar o tal brinquedo, e quando ela vai olhar pela janela, ela dá de cara com o Ralph, e aí ela sai correndo, né? Ele ainda estica o bracinho ali pra tentar pegar ela, e ela tá, tipo, só de lingerie, né? E ela sai daquele jeito, assim, de lingerie, ou seja, é meia calça. Mas nem assim. O véu que atrapalha pra caramba, ela tira, cara. É, não, ela vai daquele jeito mesmo e o Ralph vai atrás, né? Isso, ela fecha a porta, né? E quando ela tá descendo a escada, ela vê as meninas tentando tirar o corpo do Schlocker do elevadorzinho, né? E aí vai todo mundo atrás dela. Ela sai correndo sem ter pra onde ir. Começa aquele jogo de pega-pega, as meninas correndo atrás. Cadê você? Vou te pegar, a aranha vai te pegar. Mas quem pega é o Ralph. Isso que eu não entendi, cara. Pra mim, o Ralph, ele pega ali e deita em cima dela no chão. Isso num gramado ali do quintal da casa. É, eu acho. E aí só aparece depois a Virgínia chegando ali e fala: Liz, já deu, vambora. O Ralph tá fazendo trampo aí. É, aí é que tá. Eu acho que essa cena é cortada aí por um motivo que eu acho que explica direitinho o fim do filme. Então, mas aí é depois é no final do filme que vai entrar a minha dúvida. Porque o que eu não achei lógico, mas... Elas supuseram, assim, por olhar, que o Ralph ia dar conta e ia matá-la, né? Ia fazer o conta, né? Ia dar conta da mulher. Ia dar conta da mulher. Corta a cena de novo, tá o Peter e a Anne. Elas chegam no terceiro ou no quarto motel que eles passam e nenhum deles tem vaga, porque aquela cidade deve ser muito bem frequentada. E ele tá com a cara de bêbado já. Completamente chapado. Ela também não tá muito melhor que ele. Ela tá, tipo, ele fala, você gosta mesmo do filme do Lobisomem? Ela, eu gosto sim, pra mim todos os homens deveriam ser selvagens e tal. Ela tá os dois ali, ó. É. Tá ali os dois, um na pegada do outro, já ali, ó. Não, cara, pô, o primeiro que acender um isqueiro ali, eles se agarram e morrem em combustão espontânea, cara. No final das coisas, eles, por não encontrar onde ficar, eles acabam decidindo voltar pra casa. Quando eles estão saindo, eles quase batem no Bruno, que tá passando em direção oposta. Corta pra casa de novo, e o Bruno tá dormindo de uma... Olha, eu vou dizer, aquilo é um jeito muito engraçado... O Ralph, desculpa. O Ralph tá dormindo numa das posições mais engraçadas que existem, e eu vou te dizer, uma das minhas filhas já dormiu daquele jeito, que é... Ah, acho que toda criança deve dormir daquele jeito. Que é a cara enfiada no travesseiro, as pernas encolhidas e a bunda pra cima, assim, como se tivesse sentada, só que... Como se a pessoa tivesse sentada e, de repente, caísse pra frente e ficasse, sabe? Ah, então, aí o que que eu achei nessa... Ele tá com a cara, tipo, de saciado. Eu falei, mano, ele tinha aquela cara de quem fez sexo a noite inteira, sabe? É, exatamente. Sim, mano, ele tá com aquela cara de caralho, mano, puta, foi da hora, e eu não tô acabado. Não sou mais o virgem de 40 anos. Então... É, porque não mostra o que acontece. E é bem engraçado porque elas estão jogando quebra-cabeças de uma maneira muito errada, né? A Virgínia... Um pouco, né? A Virgínia tá enfiando a faca nas peças pra encontrar a certa, e a Elizabeth, por não encontrar a certa, ela tá cortando as peças pra ficarem no formato que ela quer que encaixe. É, assim não tem como perder. É, aí é fácil, né? A Virgínia olha pro Bruno, vê aquela busanfa levantada pra cima que tá com um rasgo no traseiro e ela pega a faca e já vai pra cima. E vai, ali eu falei, caramba, é irmão, não deu pra entender, né? É, não, ela fica com aquele negócio, ela quer brincar de aranha, ela olha, ah, não, uma facada só eu vou ter que dar ali. Mas aí o Peter e a... Ela vê a luz do carro, né? Isso, e ele vê a luz do carro chegando e ela para. E quando ela fala, ela volta pra mesa, e aí tem uma aranha em cima da mesa, e a Virgínia pega a aranha e come. E a Elizabeth fala pra ela, aranhas não deviam comer outras aranhas. É, aranhas não comem outras aranhas, só ela já pega e já responde isso. As aranhas canibais comem. Que pessoinha linda. E tipo, muito amor de pessoa. É tipo... É bala, tô. Please treat the children tactfully. They might act wild if encouraged. Não, isso ainda antes, elas ficam debatendo, né? Ali até o Peter com aquela mulher bonita, eles não chamam pelo nome. É, eles não. E o que a gente vai fazer? Eles vão contar também, eles vão contar. E aí elas meio que em 30 segundos bolam um plano ali já. É, né? A Virgínia chega a falar: ah, eu gosto do tio Peter, é, não, mas a gente tem que ter um plano porque eles vão contar, né? Eles chegam na casa, a Anne morre de medo do Ralph, mas eles acabam entrando. As meninas estão engraçadonas, assim, que elas estão de vestidinho com a ponta... Segurando o vestidão ali. Boa noite, vocês querem entrar? Parecendo recepcionista de hotel ali. Isso, isso mesmo. Chamam eles pra entrar. A Elizabeth fala pra Virgínia ficar brincando com o Peter, que enquanto ela cuida Elas ainda pedem pra fazerem silêncio, que a Emily tá dormindo, né? Isso, exatamente. As duas se separam, né? A Virgínia fica com... Tem antes da separação ali, ainda tem uma ceninha ali do Peter com a Anne, que ela encosta nele ali e tal. Ele fala, não, pode ir, tá, vai ficar tranquilo. Eles estão quase se beijando ali, tipo, não importa que a minha mulher, aquela mercenária, aquela cachorra, tá dormindo lá em cima, eu vou te beijar aqui mesmo. E quando ela tá quase chegando, chega a Virgínia e fala... É por aqui, vamos. A Virgínia diz que começa a brincar. Você gosta de mim, tio Peter? Eu gosto de você. Ah, eu gosto de você também. Você gosta de aranhas? Eu gosto de aranha. Vamos brincar de aranha? Vamos. E a Elizabeth leva a Anne pra uma armadilha, né? Nesse momento... Isso, fala que ela vai dormir no quarto do pai dela, né? Que é melhor do que outro lugar. Isso, que a Emily tinha pegado o quarto melhor, mas que ela podia dormir no quarto do pai dela. E nesse momento, o Bruno chega naquele campo da estrada que estava sendo demolido e abre uma porta lá que tem equipamentos, tipo o depósito lá da... Ele arromba, né? Bom, quando volta pra casa, a brincadeira da Virgínia, o Peter já tá sentado e a Virgínia enrolou ele inteiro na teia. E ele tá ali, ha, ha, ha, que divertido e tudo mais. E como é que é essa brincadeira? Como é que vai? Como é que ela acaba? Pois é. Ele tá ali tentando, pô, quando é que essa brincadeira acaba e tudo mais. E a Virgínia vira de costas pra pegar a faca e ela vê o Ralph descendo com a Anne no elevador, né? Isso, não. Até antes, quando chega no quarto do pai da Virgínia, o Ralph tá lá atrás, né? E segura a Anne. E aí, quando ela vai... A Virgínia tá lá toda seduzindo o cara ali, né? Aí fala, tá, e agora? O que, que você vai fazer lá? Agora a aranha vai dançar pra você. E aí ela vai lá e pega as facas. Agora eu vou dar a picada. Quando ela tá ali com a faca pra chegando, a Virgínia, a Elizabeth aparece por trás, né? Já falando, vem. É, pois é, cara. Esse filme tem um monte de cena de coito interrompido. Toda vez que a Virgínia vai matar alguém, sempre tem alguma coisa pra incomodar, cara. Mas antes da cena da dança, cara, a cena que ela senta no colo do Peter, cara, eu acho que até o ator ficou desconfortável, cara, porque afinal de contas a mulher seminua, você tá todo amarrado na cadeira, a mulher seminua, senta em você e fica te fazendo cafunézinho assim. Ergue o vestido ali, fica as pernas toda à mostra. Falando, não, as aranhas gostam de brincar, de fazer carinho nos insetos pra deixar eles bem carnudos e suculentos pra depois elas comerem. E o pior, tipo, no filme a menina é menor de idade, né? Pior não, ainda. Ela era maior, né? Ali já tinha 19. É, ela tinha fisicamente 19 anos, ela era mentalmente menor. Mas como no filme. Era a situação do filme ali, tipo, isso. O tio Peter, ela devia ter uns 15 anos. É, por aí. E ela tá ali, ela tá seduzindo mesmo, de fato, né? É, que nem a brincadeira de aranha, né? Ela prendeu ele na teia e agora tá brincando com a comida, por assim dizer. É bem isso. E aí chega aquela cena que você falou, né? A Elizabeth, ela resolve fazer a dança, ela pega duas facas, aí ele sente o cu apertar e a Elizabeth acaba chamando ela, né? Aí o que ela fala? Eu vou te picar agora. Ele, você vai o quê? Oi? Como? E puxa duas facas. Ele, não, mas pera aí. Isso tava nas regras. Aí ele começa a chamar o Schlocker, cara. Mas o Schlocker já tá... Mais, ele não sabe, mais o Schlocker já foi... Já foi pra vala, já. Please treat the children tactfully. They might act wild if encouraged. Porque o Ralph não quer matar a Anne. Ele quer ficar com a Anne pra ele, né? Isso, agora ele pegou gosto, né? Agora é a segunda, hein? Duas em uma noite, cara. Porra, cara. Garotão, cara. Pegador. O cara tá lá agarrado com ela. Não, Ralph, solta ela. Ele não solta. E aí a Elizabeth quer dar a Anne pro tio Ned, né? E a Virgínia diz que vai deixá-la quietinha do jeito que uma aranha faz, né? Que vai chupar todo o suco de dentro dela e que aí ela vai ficar... Fraca e não vai conseguir se debater. Isso mesmo. Sabe que vocês me deram uma boa ideia? Vou mandar implementar essa promoção no McDonald's aqui do abismo. E aí a Emily, de repente, acorda, e essa parte é legal. Aí é que uma das coisas que a gente deve discutir é o seguinte, a Emily acorda. A Emily era uma mercenária, era isso, era tudo aquilo, mas ela também era parte da família. O que quer que tenha acontecido, tenha o Ralph estuprado ela ou não, ou tenha sido só pelo ataque, o que quer que tenha rolado, ela... meio que passou a ter a maldição, a síndrome, como se tivesse despertado nela, assim, porque ela acorda completamente enfurecida. E com o Ralph. Com o Ralph. Na verdade, do jeito que ela fala quando ela levanta, ela fala até com uma certa sensualidade, assim, sabe? Ralph. Aí ela parte pra cima, você fica em dúvida. Ela quer matar o Ralph ou quer devolver na mesma moeda, entendeu? Porque... Segundo round, é verdade. Ah, você fez comigo, agora eu vou fazer com você. E bem isso, né? Depois, aí ela voltando pra casa, tá lá o Peter tentando sair ali do lugar, ele quer chegar onde tá as facas pra cortar as cordas, né? Ele tá amarrado. E ela passa por... A Emily passa por ele e defeca pra ele, filho. Caga e anda, mas assim, bonito. Ele tipo... Emily! Porra, já foi. E ela entra lá no lugarzinho, lá no porãozinho e ataca o Ralph, mano. Porra, ataca, mas aí, vai pra cima. Ali bugou. Ali eu falei, que porra é essa? É, não, porque ela ataca, mas ela, eu achei do jeito que a posição das mãos dela estavam, que ela ia esganar o Ralph, mas na verdade não. Pelo que dá a entender, e isso fica subentendido, ela vai nos olhos, assim, ela cega o Ralph. Com... Sim, ela diz, parece que ela puxa os olhos dele. Isso, exatamente. E o Peter tá lá, todo cagado, tentando se soltar, tentando chegar perto da faca. Quando ele vai quase pegar os Smurfs da Virginia, que é a coleção de aranhas dela, começa a sair pra cima dele. Isso, aí ele já fala, pô, a faca miou. Aí ele começa a fugir, ele. E assim, ele tá amarrado, forçando pra fazer a cadeira pular pro lado, né? É, ele passa um tempão dando pulinhos com a cadeira pra chegar pra frente pra pegar a faca. Quando as aranhas chegam, ele tem que fazer o inverso. Ele vai pulando pra trás. É muito engraçado. E aí o Bruno chega, né? E tá lá o Peter tentando ainda fugir, e tá todo mundo cagando pro Peter, né? Se o Peter não fosse o protagonista do filme, ele seria o personagem mais dispensável da porra toda. Mas pena que ele conduza então, a história. Né? Isso, aí depois corta pra cena onde a Emily tira o olho do Ralph. Isso. E nisso ela acaba caindo no buraco no fosso, tios, no buraco onde tá os tios, né? Exatamente. E aí mostra os tios subindo em cima dela ali. É, e é a única visão que tem dos tios, né? É, depois até quando... Antes da cena final ali da casa, aparece eles melhor, mas verdade. É a primeira mais forte que aparece eles, né? Que são... Que é primeiro só as mãos, quando vai pegar o pé da advogada. Isso, e quando pega a Emily também. Mas o Bruno chega e diz que agora vai ficar tudo bem, que ele trouxe o que ele precisava, que era um brinquedo bem legal, e que elas iam adorar, que ia fazer tipo um bang bem legal assim, e ele acende... Ele, na verdade, ele tá com umas três bananas de dinamite na mão, e ele tem uma mala aberta na frente com muito mais. Não, aí é legal que quando ele chega, as meninas já querem se justificar. Fala, ela atacou o Ralph. Ele fala, o Ralph já teve melhor. Ele cagou pro Ralph. Como assim, cara? É que mal bem agora também não importa mais, né? Já foi tudo paciente, né? É, tipo, o cara tá prestes a explodir a casa, tipo, dane-se o Ralph. Ele vai explodir a casa, vai todo mundo ali morrer mesmo? Que se foda o Ralph, né? E aí, nesse momento, aí... O Peter finalmente consegue se chaculejar tanto que ele cai da cadeira e cai pela escada e vai parar lá embaixo. E finalmente consegue se soltar. E aí o Bruno fica envergonhadão, cara, de ver o Peter, que possivelmente era, vindo de fora, assim, a única pessoa decente, ele e a Emma, assim, ele fica... E o Bruno, o Peter, ele cai na hora que o Bruno acende o pavio. Isso, exatamente na hora. O pavio já tá aceso, né? E aí o Bruno fala, cara... Melhor você sair daqui, cara. Vaza, mano. Tá falando mó calmo. Pega tua namoradinha ali e some, cara. Fala, não sei como é que as coisas chegou nesse ponto, mas se fosse você, eu vazava. Assim, conselho de amigo, cara. Se você quer uma hora pra sair a francesa, a hora é essa. E as meninas ali toda empolgadona na frente do Bruno ali, esperando o brinquedo, né? Isso. Aí a Em tinha caído no que parece ser um caixão, né? É um caixão daqueles bem rústicos. Ela levanta o braço, o Peter pega ela, desculpa, e o Bruno manda eles vazarem, e aí ele fala de novo pras meninas, ó, isso aqui vai ser divertido que nem um bang bem grande. Primeiro vai ter um bang e tal, e nisso o tio Ned, o pessoal sai do lugar lá, do fosso onde eles estavam. Isso. Aí ele faz aquela cara de olho assim, tipo, balança o ombro ali, tipo, é o que deu pra fazer, né? O tio Ned... Ele parece alguém com um problema muito sério de cabelo facial, cara. Que ele esses rostos estão cobertos que dá pra ver muito, muito mal ali, né? Uma cena bem rápida. É, a cena é rápida, mas nota-se que ele é todo peludo, ele é como se fosse uma ratazana humana, alguma coisa assim. Ele tá. A cabeça dele é toda coberta por pelos. E as duas tias, elas só são bem deformadas, assim, boca torta, poucos dentes, assim, mas é bem rápido. Eu tive que parar pra dar uma olhada no porque é tão rápido que foi que passou voando. Pensador, você é mesmo uma criatura execrável. Ficar parando o filme pra ficar vendo carinha de tia monstruosa. Eu só dei uma pausa nesse filme mesmo pra ver a Virgínia dançando com as facas. Chuchu beleza. Mas... E aí o Bruno, o Peter sai da casa... Pega o carro, vaza dali e a casa explode, né? Please treat the children tactfully. They might act wild if encouraged. Isso. E aí vai pra cena inicial do filme, né? Tá lá o Peter contando... Ele fecha o livro... Terminando de contar a história, né? Isso, e aí termina de contar a história que... Depois daquilo tudo... Que ele, por ser casado com a Emily, se tornou o herdeiro daquela porra toda... E que era dinheiro pra caralho... E ele mostra uma foto de família... Ele fala que ele casou na foto de família... Já aparece ele, a Anne e uma criança... Ou seja, foi a história de final feliz pros dois ali... E que eles têm uma filha, que é a Jennifer, né? E aí é muito legal, porque é bem aquela cena típica de sitcom dos anos 50 americano, que tá... A Jennifer chega pra Anne e fala assim... Mamãe, posso sair pra brincar lá fora? Ela fala, tá, mas volta antes que comece a chover ou que fique escuro. Aí ela vai. E aí fica assim, ela tá preparando um drink pro marido, sabe? Aquela cena bem, bem burguesinha, assim. Tem uma estoque ali no fundo, ali. Isso, puta que pariu. Bem lembrado, eu tinha esquecido dessa. Entrega pra ele, e ele dá um sorriso tão Colgate pra ela, assim, sabe? De pasta de, comercial de pasta de dente, que não ele é, seja cara, de boca aberta. Ele vai assim, dá aquele... Ah. E aí, do lado de fora da casa onde eles estão, a Jennifer tá brincando, ela tá pulando. Ele tinha falado, a síndrome foi extinta junto com a família, mas aí... E ele explica que ele tem um parentesco muito longo. E aí que tem a parte que eu não entendi, porque até onde eu sabia, o parentesco era da Emily. É, não, o que ele quis dizer naquilo é que na família dele, ele tem uma linhagem familiar muito grande e que nunca houve qualquer caso daquela ou de outras síndromes, e que, portanto, eles estavam livres daquilo. Né? Aí corta a cena pra menina indo brincar no quintal. E aí a menina vê uma aranha lá tecendo a teia, ela sorri e acabou. E aí põe o The End e depois uma interrogaçãozinha, né? É, esse filme, na verdade, ele ainda, desde aquela época, ele ainda tá pra ser feito. Esse roteiro existe. Caramba! Nossa! Please treat the children tactfully. They might act wild if encouraged. Então, ó, eu tenho umas dúvidas aqui, umas coisas pra levantar. Já que a gente... Não, é agora. Cara, tipo... É, eu não entendi a questão da Emily com o Ralph, o que que despertou nele. E querendo ou não, até meio por causa da doença ali, eles ainda tinham conseguido manter alguns laços familiares. Sim. Pelo menos até o nível do Ralph. Exatamente. Que ele não atacava as meninas nem o Bruno. Ela desenvolveu a doença ali em uma trepada só e já ficou loucona, quer matar o cara assim, ou não sei se o ódio dela é por talvez ter sido estuprada mesmo e... Sim. Falou, eu vou matar o estuprador. Eu não saquei se ela pegou a doença ou se ela simplesmente foi lá por vingança do cara que estuprou ela. O que eu acho é assim, ela era uma tia, então assim, no DNA dela era capaz de já estar aquilo. Agora, a impressão... É claro que, porra, 1964, o filme foi lançado em 67, não havia esse tipo de discussão, não a esse nível, porra, a AIDS nem tinha aparecido no mundo ainda. Mas a impressão que dá é que era algum tipo de doença sexualmente transmissível, que aquela família ela era incestuosa, porque... Isso é mencionado no filme, né? Até a gente não falou, mas eles mencionam isso. É, exatamente. Porque quando há reprodução incestuosa numa família, pode existir má formação. E então a Emily podia ter aquilo simplesmente dormente nela, e ela, o que quer que fosse aquela porra daquela síndrome que regredia a pessoa até o estado bestial, talvez tivesse despertado quando ela foi atacada pelo Ralph, e como ela era casada com o Peter, acabou passando pra ele também, era como se fosse uma doença sexual mesmo. É, e talvez ficou adormecido nele ali até, na verdade, passou pra filha, passou, né? Passou pra filha, exatamente. E talvez até ele possa, uma hora, chegar a desenvolver como a Emily desenvolveu. E isso, exatamente, ó, como se fosse uma parada latente. Tipo os poderes dos X-Men, sabe, que ficam aparecendo só o momento certo do roteiro pra se matar. Sim. Né? Mas eu gosto muito desse filme, pela simplicidade dele, eu acho que ele passa... Olha só, você que veio com várias dúvidas, várias interpretações que podem ter numa porra de um filme que fizeram em 12 dias, cara. Com Sim. Um filme de 1,99, cara. E se você notar, essa ideia de filmes de uma família esquisita e tal, que alguém vai invadir pra tentar roubar o dinheiro ou pegar as coisas, isso foi imitado à exaustão, porra. Massacre da Serra Elétrica se inspirou nisso. Quadrilha de Sádicos, como é que é o nome daquele filme? Last House on the Left? A Última Casa da Esquerda. Já viram esse filme? Não, tá dizendo não. É um filme que ganhou até remake, que é a história de uns malucos drogados, assim, que eles pegam umas estudantes e eles estupram e matam a estudante, e depois eles são perseguidos pela polícia e eles acabam indo se refugiar na casa dos pais da estudante que eles mataram. E os pais são super psicóticos, assim, fazem horrores com eles, né? essa inversão de papel, assim, de você. É, até aquela questão, né? Tipo, de. No caso do Spider-Baby, eles estão lá na deles. Os invasores foram até eles se colocarem em risco, né? Geralmente, o molde dos filmes é você ir na busca de altas aventuras, altas confusões. E aí, não, ali eles estão na deles, se ninguém vai encher o saco deles, eles iam viver até. É, todo mundo fica no estado do tio Ned ali, né? Ou do estado do pai mesmo. Todo não, você tem toda a razão. E por mais cheio de piadalhas, você que curte, que tem podcast de games, etc e tal, você consegue enxergar um pouco de survival horror nisso, não? Sim, sim, cara. House of the Dead mesmo ali, tipo, nas pegadas, tipo, de você entrar em lugares. Você tem que estar entrando em lugar onde você não tem que entrar, né? Até o conto que a gente fez lá do Resident Evil, quer dizer, você entra numa mansão cheia de zumbis. Isso. Tá certo que teve uma casa que te levou pra essa mansão, né? Sim. Nesse sim. caso, o acaso é do Spider-Baby é. Ganância. É ganância. É a ganância. A ganância da Emily. Isso mesmo. Então, quer dizer, tipo, o motivo, a parte, te colocou numa situação de perigo que você não precisaria estar. Exatamente, você pode no máximo sobreviver a isso. Psicose, de certa forma, é isso, né? Sim, sim, o pessoal chega lá no hotel. A mulher chega, a mulher rouba um negócio, ela comete um crime, ela vai parar no pior lugar onde ela poderia parar e pronto, começa a história dali. E você, Yuri, o que, que você achou do filme? Dá tuas considerações, o que, que você curtiu, não curtiu? Então, que nem eu tava falando, é um filme simples e tudo mais, até porque foi feito com baixo orçamento, no tempo de produção curto, mas é um filme que ele consegue cumprir o que ele propõe e não tem muito, não tem coisa ruim pra destacar. Pouquinha coisa. Até acho que o que eu até comentei aqui em casa, se a gente se colocar, tipo, se coloca um filme de 68 pra assistir, você tem que se colocar. Esse filme foi feito em 68, cara. Não tinha CG, não tinha computação sim, gráfica. Você tem que se colocar pra assistir como alguém assistiria o filme naquela época. Sim, então você tem que relevar, tipo, pô, a cena inicial lá do carteiro morrendo, aquilo ali é muito cômico. E se fosse se colocar no dia de hoje, ia mostrar facada por facada, litros de sangue, a orelha do cara caindo e tudo mais. Tipo, com base no cinema de hoje. E ali não, foi uma cena, não teve uma gota de sangue, mostra ali ela batendo com as facas e alguma coisa, o cara estribuchando do lado de fora, não chega a mostrar nada, tipo, gore ali no filme. E o que é que muita gente hoje espera de filmes de terror, né? Mas olha o que cinema virou. O cinema virou isso, né? Virou, hoje em dia a gente não tem mais o cinema de terror, a gente tem o cinema de jump scare, né? Cinema sim, daquela adrenalina que o corpo jorra, assim, toda vez que você toma aquele sustinho básico e pronto, passou. É brincadeira, Pensador. Eu fui assistir o It, cara, todo mundo falando esse remake do It, todo mundo falou, ainda fala horrores que esse filme é muito bom. Cara, eu fiquei muito chateado com o filme, que é jumpscare, cara. Qual filme? Do Stephen King. Ah, It. Filme It. É baseado em... Ele é realmente o filme, melhor. Ele é um filme de jumpscare e ele viu cômico. É isso. Exatamente. Ele é muito melhor. Tem o Stranger Things lá, o menino Stranger Things e é isso. Tipo, eu tenho até aqui em casa o primeiro filme que segue ali, tipo, com a limitação que é um filme dos anos 90 e tal, né? A aranha é ridícula. Eu tenho problema. Você consegue entender. Mas o filme, ele tá lá, ele foca na história, né? Tipo, do que tá no livro, né? Será que não tem a orgia lá e tudo mais, né? Acho que esse também não vai ter. O It, eu gostei mais da interação dos personagens do que do horror em si. Eu, na verdade, eu vou morrer defendendo o fato de que o Stephen King não é um escritor de terror. O Stephen King, ele é um puta desenvolvedor de personagens. Ele é mesmo, mas ele baseia tudo nisso. Eu costumo dizer que tem dois tipos de escritor no mundo. Tem aquele que põe o foco na história, ou seja, o personagem tem que servir à história como um todo, e outro que caga e anda pra história e, na verdade, só foca na trajetória dos personagens. O Stephen King é um desses, é por isso que normalmente ele caga no final. Os finais dele e tudo mais são muito anticlimáticos, porque você se apaixonou pelos personagens e tudo mais, tudo que eles vivem, tudo que acontece, mas, na verdade, a história não é tão interessante assim. Agora. Tem aquele filme que tem a mulher que é fanática pelo escritor, que acaba brigando o escritor depois do acidente. Não aquele é legal. Aquele é legal. São raros casos, mas ele tem acertos, sim. Não vou dizer que tudo que ele fez eu não gosto. Ele tem vários acertos. Então, e até, voltando até o It, é isso. A gente foi assistir o filme, cara. Cara, todo mundo tá clamando na época mesmo, tá falando, é o melhor filme de terror. Isso. Mas é um filme de jumpscare, cara. É um filme que cheio de jumpscare que... E todos previsíveis. Eu saí do cinema frustrado. Please treat the children tactfully. They might act wild if encouraged. Mas olha só, você falou um negócio muito interessante. Quando você falou aquela... Se fizesse um remake hoje em dia, mostrar cada facada... litros de sangue escorrendo do carteiro, etc e tal. Mas olha só, pro início dos anos 60, o cara fez uma bagatela, um filme que fala sobre, possivelmente, doença sexual, incesto, deformação, criança seduzindo pra matar, ganância e tudo mais, e ele fez isso sem mostrar uma cena forte de violência sequer. Tudo na insinuação, cara. E é um mérito fodido no filme. A cena mais forte foi a do gato, que ficou gritando. Sim. O efeito sonoro, né? O efeito sonoro deve ter sido assim. Passou o cara da produção, pô, precisa arrumar um gato gritando. Ele tá com o microfone chutou na mão. Um gato ali. Chutou um gato ali. Gravou isso. Muito bom, cara, muito bom. E eu queria pedir pra vocês, nessa parte, eu queria que vocês dissessem assim, agora que vocês viram esse filme, que outro filme vocês recomendariam que tivesse a mesma pegada, assim, de filme potencialmente amador, mas que tem toda uma... que é rico, assim, dentro da sua simplicidade ele é rico, que ele consegue te prender, consegue trazer uma originalidade. Yuri, fala um aí. Putz, é que eu tava pensando muito em um filme que fosse... Trash. Que o Spider-Baby ou tivesse pego uma referência ou ele tivesse dado referência pra algum. E daí, que nem eu tava falando no Queima-Pauta antes da gravação, eu tava pensando muito pro Spider-Baby na Família Addams, que... é muito daquilo, tipo, da família estranha, do você encontrar o estranho, por assim dizer, e é uma referência clara. É uma referência clara da família Addams no Spider-Baby. Pra quem não viu, e vocês possivelmente não conhecem também, pouco tempo depois que saiu a família Addams e que saiu esse filme, houve um rip-off, assim, uma cópia descarada pra televisão, que era a família Monsters. Alguém já viu esse? Não, né? Não. Claro que não. Família Monster era Munster, era como escreve Monster, mas com U no lugar do O. Era uma família em que o pai era o Frankenstein, a mãe era uma bruxa, o avô era um vampiro, e eles tinham uma filha normal que eles consideravam a estranha, assim, a esquisitinha da família. Que era engraçado, assim, mas era um rip-off, assim, era uma cópia descarada da família Addams e desse filme por si só também. Floyd, qual filme você pensou que talvez tivesse essa mesma pegada? Então, cara, eu não sei se é a mesma pegada, mas, tipo, é um clássico, né? Não é um filme underground, mas, tipo, um filme que mostra muito ali, tipo, sem exagerar também nas coisas. É, não sei se exagera, que ao meu ver ele não é tão exagerado, mas, cara, os filmes do Kubrick da época ali, o Laranja Mecânica mesmo, Iluminado, eles apelam... poucas partes ali, tipo, pra uma cena mais forte, mas de todo o contexto, você pega o Iluminado inteiro, cara, tem umas 4, 5 cenas? Tem, já tava começando ali, mas é aquele terror mais psicológico, que você fica ali arrastando, vendo as coisas não acontecendo, que é mais apreensivo do que se elas tivessem já, tipo, sujeito jogadas na sua cara. É a mesma coisa desse filme, cara, é como eu disse até em off, cara, o filme tem 1h24, eu tava olhando no timer aqui do player, tava 1h17 e tinha coisa pra caramba pra desenrolar. Você os caras tá pensando... vão fechar esse filme. Vai acabar, cara. Como é que os caras vão fechar esse filme, cara? E fecha de um jeito legal, bem legal pra mim. E é a mesma coisa, tipo, você pegar o filme do... O Iluminado mesmo, eu gosto muito desse filme. E, tipo, você tem as cenas fortes, mas você fica muito ali no que não tá acontecendo, no que pode acontecer, como vai fechar aquilo, como é que eles vão sair daquele lugar que é um lugar isolado. Então é um filme que me traz uma sensação um pouco parecida, né? Só que, porém, em quase 3 horas de filme, né? Não em 1h20. Ah, sim, com certeza. É outra coisa. Muito bom, cara. Excelente recomendação. E ouvintes, eu vou deixar pra vocês a recomendação de um filme de 87, do Stuart Gordon. Stuart Gordon é um cara que virou meio clássico. Afinal de contas, ele foi o criador de Reanimator, do Além, que são filmes baseados no Lovecraft, que são muito legais. Mas ele tem um filme pouco conhecido, que eu acho que tem bem a pegada desse filme, que é o Bonecas Macabras. Que é a história de um casal de velhinhos, daqueles velhinhos bem bonachões e tal, que eles são fazedores de brinquedos. Pelo menos o velhinho é fazedor de brinquedos. E eles são meio que invadidos por uma família que é o marido, a mulher e uma criança que estão querendo internar eles no asilo e pegar tudo pra eles, assim, eles são meio que trambiqueiros com assaltantes, com salafrários, eles querem fazer isso, e a única pessoa legal dessa família de trambiqueiros é a criança, que acaba se afeiçoando todo aos velhinhos. O que nenhum deles sabe é que os velhinhos também eram praticantes de magia negra e todas as bonecas e brinquedos que eles faziam estavam vivos, e aí os bonecos é que vão pra se vingar da família, e é muito legal. Vai estar tanto o Família Addams, tanto a série no Família Addams, com certeza, tanto a série original, que saiu em 64, obrigado, Floyd, quanto o filme do Barry Sonnenfeld com o Raul Julia e a Angelica Houston e o Christopher Lloyd, que é o Doc Brown lá do De Volta para o Futuro. E no caso do Floyd, obviamente o filme do Kubrick também ficará listado aí, porque Kubrick é sempre excelente de ver, e o meu Bonecas Macabras, e pô, corram atrás deles, que vale muito a pena. Agora eu vou pedir licença a vocês, eu vou só ali um instantinho, porque o meu mestre chamou, parece que tem alguma coisa acontecendo ali, e eu já volto, tá? Chamou aí, chefia. Sabe, a ideia de gravar sobre esse filme foi muito boa. Acho que a demência que causará nos ouvintes ajudará muito a espalhar nosso, teu plano até deixar o mundo numa distopia bem melhor que a zona zoneada em que ele está. E eu acho que você lembra muito o personagem do Ralph, exceto pela manha. Mas vocês dois babam igualzinho e têm o mesmo QI. Mas apesar desse fosso insípido que você chama de cérebro, até que tem razão. Quanto antes os humanos se aceitarem como aberrações e começarem a se esfaquear em pedaços, se bem que menos pela parte de se aceitar, eles meio que já fazem isso, né? Não se preocupe com isso, meu senhor. Logo, logo o senhor será adorado o mundo inteiro, as pessoas atirarão suas almas em tua direção como os crentes fazem com o dízimo para enriquecer pastor vagabundo. E digo mais, um dia o único filme será tua biografia, feita numa parceria do Takashi Miike com o Alejandro Rodorovsky. E você parece ainda mais retardado quando fica me bajulando. Para com isso e fala de novo da Infinity Tour. É pra já a grande aranha cósmica de Ashagur. Infinity Tour, turismo levado a sério, de forma que vocês não fiquem em casa parados como se estivessem presos em teias de aranha como moscas preguiçosas. É turismo em número, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, eventos culturais, luas de mel, turismo corporativo. É tanta forma de turismo ao alcance de vocês que vai parecer que vocês comeram salada de cogumelos. Acham que eu tô zoando? Ouçam só seus babões sequelados. Embarquem nessa viagem de uma vez, não fiquem por aí parados esperando o tio Ned vir morder seus dedos do pé. Vão em www.infinity.tour.br. Os links estão no site, no post, em toda parte. Curtam a Infinity no Facebook, aproveitem para dizer que a conhecem aqui neste reduto de turistas loucos e já vão fazendo as malas, não esperem o mundo acabar numa explosão de dinamite. Ufa. Pronto, grande de Ashagur, tudo dentro dos conformes e... O senhor ouviu isso? Parece que tem alguém chegando. Se for a Emily de Lingerie, leve-a até meus aposentos, sua besta descerebrada. Mas, chefe, ela só vai querer roubar sua fortuna. Vai nada, eu sou irresistível, eu sou um chuchu. De qualquer maneira, isso me lembra uma piada. Um grupo de cientistas belgas da Universidade de Lisboa começaram uma pesquisa sobre os aracnídeos e... Dá pra ficar aí ouvir não, sinto muito. Gostaria de verdade, mas tem alguém chamando, lembra? Eu vou até lá ver. Escapei. Mais uma piada dessas eu não aguentaria. Inferno, quem será uma hora dessas? Correio! You have mail. Olha só, mestre, era só o carteiro com os comentários do episódio passado, quando a gente resenhou o filme Liquid Sky, mas ele acabou ficando preso na janela e eu deixei as almas da Virginia e da Elizabeth brincando de pega-pega com ele. Ótimo. Aproveite e leia as mensagens de nossos novos e antigos adeptos, seu Bruno de quinta categoria. Porra, ninguém me respeita nessa porra. Merda. Vamos lá. Primeiro comentário é de Darley Santos. Diz ele, estou ficando em dívida, viu? Mais um filme que nunca assisti antes. Ora, ora, Liquid Sky é uma gíria oitentista para droga. Esse seria, com todas as bizarrices presentes, um filme sobre drogas acima de tudo? Eu tava olhando até o background do filme e é curioso, começando pela origem do diretor e como mesmo se mostrou hábil em manipular o quadro referencial daquele contexto sociocultural. Mas o visual do filme me parece bem nauseante, não me sinto bem olhando para ele muito tempo. Ser um maninho da lei. Liquid Sky pode ser visto de ambas as formas. Por um lado, o filme realmente tem muitas alusões a drogas como cultura dominante dos anos 80, e olha que nem existia crack ainda naquele tempo direito. Por outro lado, a associação das drogas e seu uso como forma de escapar ao vazio da existência e niilismo que predominava naquele tempo também pode ser um mote do filme. Digo, não que hoje em dia as massas humanas sejam menos vazias. Vide aí as redes sociais para provar que elas não têm porcaria nenhuma na cachola, mas você entendeu. E o fato de você ter se sentido nauseado de assistir ao filme mostra apenas que minhas mensagens subliminares estão finalmente chegando até teu cerebelo. Não se preocupe, daqui pra frente é praticamente indolor, e logo você será uma figura de destaque em meio exército entrópico do caos. Continue ouvindo os novos episódios para maximizar o efeito. Próxima. Senhor, sim, a próxima mensagem vem de José Castanhas Neto, neto do NetoCast e NetoCast Esportes ao Vivo, que diz: Pensador e Rogério, muito interessante o episódio em si, parabéns aos dois. Mas nem a pau que eu vou assistir esse LSD filmado, risos. Já até imaginei aqueles efeitos coloridos da década de 70 e 80, que hoje vão acabar me dando uma labirintite lascada. Risos. Coisa mais doida de filme. E o tal vigilante, o olho do que tudo vê, risos. Cara, vocês se superaram. Abraços e que venham outros. Caro advogado, você me desagrada. Não pense que não percebo o que está fazendo, evitando de assistir aos filmes que selecionamos como forma de se proteger, só para no fim das contas tentar um acordo jurídico para escapar ao fim do mundo. Pois já te digo de antemão que não dará certo. Minha missão é arrancar a alma dos seres humanos por meio de filmes, mas sendo um aprovado da OAB, você sequer a alma tem, o que te fará cair antes de todos os outros ouvintes deste podcast. Aguarde e verá. E continue com o NetoCast e o Esportes ao Vivo. Me agrada muito quando ouço vocês falarem de absurdos do dia e acidentes bizarros da natureza. Mais algum animal? Sim, senhor. A próxima mensagem vem de Mark Tinoco, host do RadioCast, o podcast do Cultura Pop a Rigor, e ele diz: Fala, pensador. Ainda não tinha visto esse. Já tinha ouvido falar, mas sempre foi ficando para depois. Tive que correr para pegar na locadora para poder ouvir o programa. Filme bem interessante, com toda aquela esquisitice típica dos anos 80. A protagonista é realmente linda e mandou bem nos dois papéis, e aquela trilha martelando o tempo todo. Quem mandou bem também foi você e o Roger. Resenha perfeita. E excelente escolha do Roger para música de encerramento. Um abraço. Marketing louco. Mesmo que você não seja advogado, não pense que não estou de olho em você e teu clã como um todo, e não de uma maneira amistosa. Sempre apreciei o CPR RadioCast, como um também difusor de loucura, críticas ácidas, ironia e sarcasmo cultural. Entretanto, noto que os episódios estão demorando muito para saírem, e começo a ficar nervoso. É muito bom que tenham gostado de Liquid Sky e toda aquela doideira humano-oitentista junto da trilha esmigalhando os tímpanos. Mas só isso não te salvará do abismo. Você e seus irmãos que voltem logo a gravar, ou terão o mesmo fim do cientista alemão virgão do filme citado. Passar mal e volte sempre. Passa logo pra próxima, sua besta. Sim, senhor. A próxima vem de Jorge Augusto, do podcast Anime Sphere, e ele faz uma mensagem curtinha dizendo: Salve, pensador. Episódio interessante e o Roger mandou muito bem em falar do filme. Ouço seus necrofílmicos justamente para conhecer um mundo do qual não faço ideia, que é o dos filmes trash e cult. Grande abraço e até o próximo comentário. Jorge Augusto, o mortal que além de padrinho deste podcast ainda faz também a divulgação de animes tão enlouquecedores no podcast Anime Sphere quanto os filmes dos quais falamos. Mal vindo de volta, Jorge. Você pode até dizer que fica voltando a este espaço imundo chamado Teatro Escuro por causa dos filmes trash e cult, mas não percebe o quão rápido estamos drenando o teu cérebro. Pouco a pouco, você só passará a assistir e mencionar os animes mais bizarros de todos, e então me auxiliará a pôr fim na suposta ordem da humanidade. Aliás, tenho até um filme nipônico prontinho para te arrastar acorrentado para resenhar, com essa besta quadrúpede do pensador louco. Aguarde e verá. Aliás, provavelmente será a última coisa que verá na vida. Mais alguma? Sim, senhor. Temos aqui a última mensagem vinda da Raíssa Fluvier. Diz ela: Amor da minha vida, razão do meu viver. Eu quase esqueci de comentar, desculpa pelo vacilo. Vamos falar desse filme que eu ainda estou tentando entender com uma simples frase. Que porra mais louca foi essa? Sério, não consigo entender de onde é que você e o mestre tiram esses filmes loucos. Mas nossa, esse eu não conhecia mesmo. E que viagem foi essa? Se você me falar que o cara que escreveu o roteiro não estava no mínimo chapado, eu vou aí te bater. Achei interessante o filme, fiquei com pena da mulher do camarão. Essa daí não se deu bem. Adoro teus podcasts, por favor, não deixe de fazê-los. Mestre, não fiquei triste esse ano. Tenho certeza que vai melhorar alguma coisinha. Beijos e até a próxima. Bye, bye. Olá novamente, Raíssa Fluvier. Não que eu me sinta de forma alguma disposto a responder indagações de mortais, mas abrirei uma exceção no teu caso. O filme é uma metáfora sobre o vazio na vida das grandes cidades, A pressão de estar sempre na última tendência e a frigidez do ser social moderno que precisa de estímulos externos como forma de alcançar o orgasmo. Só que no filme em questão, o cientista russo não sabia que muito tempo depois a internet viria a tomar esse lugar tanto quanto as drogas. Em segundo lugar, o dito cineasta também não estava nem perto de sóbrio para pensar nessa obra cinematográfica. Ele tomava diariamente Stolichnaya com cogumelos russos e veneno de aranhas da fruta do caju para conseguir o efeito da demência desejado. Em terceiro lugar, eu e essa planária ignorante chamada Pensador Louco encontramos esses filmes aqui no abismo. Eles estão lá, servindo de lápide para edições antigas da Veja. E por último, a Mulher do Camarão era realmente digna de pena. Mas pelo que sei, ela acabou conhecendo o fotógrafo daquela sessão amaldiçoada e os dois viveram felizes para sempre na República dos Camarões. Espero que continue sempre voltando aqui, continue disseminando nossos episódios e filmes por onde passar. Quem sabe até incluindo mensagens subliminares nas tatuagens que faz, estará ajudando muito a espalhar minha palavra. Muito bem, seu monte de capim amarelado, gordo e careca. O episódio está perto do fim e pelo barulho da cela do lado, noto que os dois participantes encontraram o baú de caranguejeiras que eu deixei para eles de presente. Vá até lá agora de uma vez, antes que o veneno consuma o que restou de suas mentes e faça o encerramento. Depois volte aqui que eu quero te mostrar um novo tricô que eu andei tecendo durante o episódio. Sabe, mestre? Porra, eu devotei a minha vida, minha alma, meu espírito e coleção de tazos para ser teu porta-voz no mundo. Mas às vezes eu acho que o senhor meio que abusa de mim, sabe? É tudo no meu lombo. Depois que o senhor se enroscou com a Emily, o senhor ficou assim, tão mercenário, tão bruto e grosseirão comigo. Eu acho que a gente precisa discutir um pouco a relação para ver... Pega, Ralph. Dois dias na UTI, depois... Mas então, muito obrigado a vocês por terem participado aqui, terem aceitado ficar esperando na masmorra com os sofás espinhudos e tudo mais que tem aqui. Que bom que vocês curtiram o filme, muito obrigado de coração por vocês serem grandes amigos, grandes podcasters, por serem padrinhos, acreditarem no meu trabalho. E eu queria pedir para vocês, para agora sim, falar mais dos seus projetos, deixar links, onde as pessoas acham vocês, para onde as pessoas mandam aranhas e teias para jogar em vocês e etc e tal. Yuri, fala você. Bom, quem quiser me mandar aranha e tudo mais, o meu site é mongecast.com.br, o Twitter, Facebook, Instagram e tudo mais é tudo @ mongecast, só o e-mail que muda, é mongepodcast@gmail.com. Lá vocês podem mandar aranhas virtuais e teias virtuais. Muito bom, muito bem. E o Dr. Floyd, tua vez, manda aí. Opa, então, quem quiser meter a loucura de me procurar, pode me achar lá no Ultracombo Podcast, como eu disse, um podcast de games, onde a gente busca retratar nossa experiência como gamer. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram como Ultracombo Pod. Estamos no ultracombopodcast.com.br, lá no Portal Descolado, junto com o pessoal da CC. E, ó, quiserem me convidar também, tô sempre aqui, eu já tô acostumado com isso, faz pinheta aqui, agora tá indo aqui igual manteiga, fica fácil. Agora que entrou, fica fácil. Agora, quero ver eu sair daqui agora. Mas vem cá, o Ultracombo, ele tem canal no YouTube também, não tem? Sim, nós estamos aí com Ultracombo Play, podem procurar como Ultracombo Play no YouTube, que agora a gente tá tentando ser mais fiel, a gente tá fazendo umas lives ali, lançando uma semana assim, a gente tá oscilando o podcast uma semana, na outra semana uma gameplay no YouTube ali de alguns dos participantes, e a gente, o último cast que a gente fez de Full Throttle, também tem uma gameplay de Full Throttle lá que o Mr. Luca fez. Eu vi, e... que tem até a versão remasterizada, né? Sim, tá bonita. Eu sou um cara que falhou na vida, porque eu joguei a versão remasterizada, eu não joguei a versão original em 95. Bom, eu como sou velho, era adulto nessa época e eu joguei a versão original cheia de pixels mesmo. Eu corrigi um erro do meu passado e agora eu já tô quitando meus débitos com a vida. Então tá, odiados ouvintes do Necrofílmico, obrigado por estarem aí ouvindo mais um episódio que transformará seus cérebros em mingau. Todos os links comentados durante o episódio estarão no post, inclusive o filme que está completo no YouTube vale muito a pena ser visto. Cinema, sim, que não depende de grandes estúdios ou orçamentos, às vezes rende histórias muito melhores do que muito blockbuster que tem por aí. Deixe seus comentários aqui no site, por e-mail ou nas redes sociais. Eles serão comentados pelo mestre no próximo episódio com muita desonra. Sejam nossos padrinhos, participem de nosso grupo do Telegram, assinem nosso feed, deem 5 estrelinhas no iTunes, estamos todos. Estamos todos, eu, o Lorde de Ashaguro, uma legião de adeptos lunáticos e pior ainda, parceiros, padrinhos e podcasters esperando por vocês. Então assistam, continuem compartilhando, indicando e promovendo cultura boa em todas as suas formas, estilos e mídias, por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos e olhos que quiserem ouvir, ou ler, ou ver. Cultura livre, sempre. E agora, mestre Yuri Brawley, qual música você gostaria de sugerir para encerrar o episódio? Uma que enfoque bem toda a demência cômica que o filme retrata. Uma música que tem a ver com Spider-Baby? Isso. E não vale citar, pra quem não sabe, ouvintes, o Fantomas, a banda projeto de metal avant-garde do Mike Patton, que é o vocalista do Faith No More. Ele teve a banda Fantomas, que era uma banda de metal completamente louca e surrealista. Eles lançaram um disco chamado Director's Cut, que tem uma releitura da música de abertura do Spider Baby, que é muito legal e vai estar listado aí no post. Mas não é essa, a não ser que fosse essa que você escolheu, que aí fudeu tudo, né? Não, a minha vontade era fazer uma sacanagem contigo e indicar o Drácula do Rob Zombie. Mas que filho da puta, olha aí, veja você, como o mundo dá voltas, não é, queridinho? Qual? Olha só. O Drácula do Rob Zombie, tá certo, cara, tá certo, cara. Afinal de contas, você tá aqui, sim, aceitou ser preso na masmorra aqui, cara, no meio de um culto satânico demoníaco do fim do mundo, cara, o mínimo que eu posso fazer é tocar Rob Zombie. Né? Já que ele foi citado, né, a gente se redime com ele botando a música dele. Tá certo. O problema tá é que ele foi citado de uma forma não positiva, mas... Não, mas isso é a minha opinião. Eu não gostei do Casa dos Mil Corpos, eu não gostei do Rejeitados pro Diabo, não gostei do Halloween dele, achei uma porcaria. As Bruxas de Salem eu achei uma merda, não passei dos primeiros 15 minutos. Mas isso sou eu, tem gente que gosta, cara. Não, eu não vi nenhum filme dele e eu não gosto da música. Mas assim, ainda assim, apesar de ser minoria, a minoria que venceu, ouvintes, fiquem agora com Rob Zombie e a música Drácula. Pra quem gostar, eu tenho certeza que vocês vão ficar com olhos no coração. Quer dizer, com lágrimas nos olhos ou lágrimas no... Tanto faz. Com alguma coisa vocês vão ficar. E até o próximo episódio. Valeu! Falou! Yeah.